Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja. Vando! Estamos indo para a sexta sessão. O que importa é o desenhado. Sexta sessão de... Essa Miracle 30 mestrando seis sessões, né? Já passou três, dando que o Gordo falou. Três. Já tá nas... Dobrou a meta. Não. Tá tudo errado. Você perdeu o bolão. Bem-vindos à sexta sessão de Call of Cthulhu. Se a gente fizesse um bolão, edição, não passava. E hoje, o mais próximo. Já temos um presunto. Então, Felipe, já faz uma ficha aí. Teria ganhado por proximidade. Porque o tamanho dele, né? Apesar que ele tá magro, mas a proximidade... Pô, faz silêncio. Entendi. Silence. Só isso, tô. Você quer uma sessão lapiseira? Sessão 6. Eu sei. Tem preferências dia... por pontas? 3 de junho. Não, deixa eu dar as armas pro Ranch então, porque ele quebra minhas pontas. Por favor. Tá mais pra você. Então. Ainda bem que inventaram o AutoCAD. Relembrando então a última sessão aí, né? Não, se eu fosse fazer engenharia que na época de 80 ficava desenhando na mão, eu nunca seria engenheiro na vida. Ah, sim. AutoCAD é assim. Zero, teria repetido o primeiro ano. Zero segredo do AutoCAD, eu acho. A minha noção de desenho é menos. Não, AutoCAD é fácil mesmo. É. Você aprende os esqueminha dele. Você é qualquer ferramenta. É teoria, é assim. Exato. O esquema dele é você buscar o que você quer nas. Pô, é o mais simples. A diferença é que ele não consegue diferenciar, é muito pior. Como assim? Você fala pra ele assim, mostra pra mim o que é parede no desenho, ele não sabe. É, me lembrando da última sessão então, do jogo, o que aconteceu, né? Vocês saíram do acampamento, tá? Que vocês estavam designados ali da casa dos seus pra resolver o problema ali dos sigilos, né? Da missão de vocês até então. E nessa empreitada vocês adentraram, né? Numa área que atualmente não está tendo combate, mas era uma área mais atual da guerra, né? Uma área que ali já havia alguns meses atrás, a guerra se passou por ali também, né? Por aqueles percursos que vocês adentraram, porém vocês foram acompanhados. Vocês lembram quem vocês estavam acompanhando, né? Guerreiro. Claro. A Lara Jones lembra muito bem com quem ela estava acompanhada. Guerreiro acompanhou vocês então até os possíveis sigilos, que é até onde eles fazem as preces, né? Da deusa deles ali, com uma cultura de milhares de anos. E partiu. Tu come com qualquer sabor? Tu come qualquer sabor? Sem frango, qualquer coisa. Justo. É de frango. Com catupiry. Pizza de pé de frango, que horror. Deve ser. Vocês estão pedindo no Paralanches? Paralanches. E aí ele deixou o caminhão com vocês, ele disse que não teria problema deixar o caminhão com vocês, com os mantimentos, e partiu para as aventuras. Minha mãe tá trolando, mano, não sei. Nesse meio tempo, vocês observaram o quê? Realmente tinha algumas rochas muito grandes, à distância de vocês, que aparentemente formaria o triângulo, né? Sem amassar, filho, sem amassar. As estrelas com as cinco pontas, que seriam um ponto de cada sigilo. Só que o que vocês pararam estava realmente rachado, quebrado. O John percebeu que aquilo ali poderia ser o efeito de uma explosão, tá? Se foi ou não calculada, e se vocês debateram ali na teoria se foi pela guerra, se alguém quis fazer isso. Mas vocês descobriram também que poderia ter saído algo daquele local, né? Vocês decidiram como iriam descer, porque era uma escada em espiral. Porém, essa escada, além de ser escorregadia, ter muita umidade abaixo da terra, a gente está falando de quase 300 metros de profundidade, tinha alguns degraus das escadas, eles estavam rachados, né? Teria que ter um salto. Então, nisso, em uma conversa entre vocês, decidiu que a Lara desceria com o Dimitri, né? Isso. E no momento em que houve um escorregão, né? O Dimitri, ele usou a sua artimanha, conhecida atualmente como jetpack, no momento a gente não tem o nome. Bruxaria. Que causou um certo alvoroço ali naquele momento. Então quem estava na parte de cima viu a Lara Jones apontando uma arma, só que você não escutava o que estava acontecendo, né? E mais uma vez foi utilizada essa tal bruxaria após a Lara aceitar descer, e vocês observaram algo saindo das costas deles. Quem estava na parte de cima viu essa cena, mas até então nada fizeram. Quem estava na parte de baixo ali desse sigilo, encontrou um túnel com muitas pinturas rupestres, como se fosse pintura rupestre, e algumas escritas, que lembram muitas escritas que vocês conseguiram, de alguma forma, com algumas informações, né? A Lara Jones quis estudar isso daí, e no caso, o Dimitri encontrou uma alavanca no final do corredor. Vocês começaram a debater, Lara Jones e Dimitri, se deveriam puxar essa alavanca ou não. A partir do momento que vocês decidiram puxar essa alavanca, houve-se um tremor na terra, como se fossem engrenagens também, trabalhando a serviço de algo que estava ali escondido há muito tempo. E quem estava da parte de fora, viu como se fosse um bico saindo do meio da terra que junta esses sigilos. Como se fosse um parafuso, aparentemente, né? Saindo ali nesse tremor. Só que a partir do momento que vocês observaram isso da parte de cima, vocês também avistaram uma criatura, um tanto quanto grotesca, né? Como se fosse corpos de pessoas juntando nessa mesma criatura, ao mesmo tempo como se fosse uma gosma, uma lesma, algo negro ali, aparentemente inteligente. Foi quando vocês dispararam as armas, vocês de baixo escutaram esse disparo, mas não fizeram nada. A Lara continuou tentando entender a escrita das paredes, né? E na parte de cima, essa gosma, em algum momento de ataque, que não foi efetivo o tiro do John na criatura, ela engoliu o John. Ela engoliu o John e começou a corroê-lo internamente, sem ele poder fazer algo. O Nate, do lado de fora, continuou fazendo algumas artimanhas, mas ele se lembrou que o John, em algum momento, ele tentou acender algo para jogar na criatura, quando o tiro não foi efetivo, e ele conseguiu fazer fogo. Né, com o óleo que vocês carregaram, o fogo espantou a criatura de lá. Ele largou o John no chão, totalmente machucado, tá? Então você tem um dano agravado aí, você pode marcar. Qual das duas opções você prefere? Tá. Fecha aí. É, depois a gente vai fazer um teste. Escolher a outra. Tá, não tá não? A gente vai ver o que que você ficou agravado. Primeiro socorro, 30%. Tá, não vai tirar o agravado dele, ele precisa de um tempo maior de descanso. Não. Mas só não vai morrer, pelo menos. Não, ele não vai morrer, nem precisa fazer o teste. Ele não tá num ponto de vida de vai morrer, tá? Ele já tá bem machucado, até então um pouco desacordado, mas logo ele acorda, mas ele não vai morrer, não é um dano grave pra morte, tá? Só que você reparou que ele tá bem machucado, você reparou ali. E a gente retoma... A sexta sessão. O dano me dá algum redutor? Amor. Vai te dar. É o que a gente vai descobrir. Não, não. Aqui que nem D&D, ó. Você tá com um de vida, mas tá, ó. Mas eu, geralmente os danos não dão redutores mesmo. Não. Só depois ele sacou muito dano. Eu vou deixar você fazer o ramo sistema. Do teste. Eu acho que ele... O que é pra eu fazer? Ele ficou com escolhe, um de vida? Acho que melhor uma inteira ou uma meia meio. Perdeu mais da metade. E quanto que é o seu máximo? 21. Caraca. Você tem 5 de vida, né? 6. É por isso que eu falei, apanhou fogo. Não, mas pode coisar ele. Nossa, acho que é de baixo. É de baixo? Eu acho que eu posso curar ele, eu acho. Se não me engano. É que depende muito, né? Pega ali, Damirão. Qual o quê? Esse? Igual ou maior que a metade do máximo de pontos de vida, no seu caso, Gordo, é lesão grave, tá? Então a gente vai jogar uma lesão grave aí. Você caiu prostrado, então primeiro eu preciso que você faça. Jogar uma lesão grave é ótimo. Pra ver se você evita ficar inconsciente. Tá, não inconsciente. Tá, então você está inconsciente. Tá. Que beleza. A medicina, você consegue recuperar. Aqui tá dando um D3, eu vou utilizar a regra do Q, que é um D6, tá? Então a medicina recupera um D6 de vida quem for fazer. Então ele pode fazer a medicina. Só que é um medicina, tempo ali. Medicina, não é né? Primeiro socorro. Medicina. Ah, é medicina, não pode. É, porque é lesão grave, tá? Só que vai um tempinho ali. Recuperar lesão grave é você um teste de condição deve ser feito no final de cada semana de jogo. Ah, tá tranquilo. Tá? Semana de jogo, então na próxima semana você faz. Se falhar, nenhuma recuperação é feita. Se tiver sucesso, semana é um D6 jogo. A mais também. Semana de história. Com sucesso extremo, que é o crítico, é 2D6 que são recuperados. Acrescente um dado bônus se o personagem estiver no lugar de repouso, tá? Acrescente um dado bônus se o personagem recebe cuidados médicos efetivos, então ele já recebe 2. E um dado de penalidade se o personagem estiver em um ambiente ruim e não for capaz de resolver isso daí. O ambiente parece bom. Parece bem bom. Se não é bom, eu tô limpando o chão ali, juntando umas folhinhas pra fazer um telhadinho pra tornar um ambiente bom. Joga ele dentro do caminhão! Joga pra mim, Felipe, um D20. D20? Você já dormiu na boleia de um caminhão? Licença. Não é um bom ambiente. Se for... Pode... O que você quer, meu bem? D20. D20? É, Tamirão. O combate é... Fora daí, D. 13. Medicina tá 13. Aqui. Primeiro socorro, eu não sei onde tá. Deve estar aqui. Tá. Primeiro socorro tá aqui, Rodrigo. 30%. Aqui tá 30%. Aí já. Tá? Seria o dano de... Ah, é 30%, tá marcado na ficha, inclusive. Dos 30%. Não, mas ele quer saber o que que faz. Que se fizer primeiro socorro, se ajuda alguma coisa. Primeiro socorro... Ele tá lendo. Não, a grave não. A grave é medicina. Tá. Mas ele tem os dois, tem? Ele tem uma lesão grave e mais o dano padrão, ou não? É a mesma coisa. É porque ele tomou uma lesão grave. Um de cada, não? É, então. O Jeff não é uma? O Jeff consegue curar uma, mas ele tem a lesão grave. Isso, mas é isso que eu quero dizer. Mas tipo, o que não é a lesão grave, dá pra curar com o primeiro socorro ali. Mas não tudo de uma vez também. Não, sim, eu sei. Não, é um D4. É um D4. É. Aí, um D4, tá bom. Então o Jeff pode fazer da lesão... Você tem... Quanto de vida você falou, filho? Tô com 6. Total? Total, não, total de vida máxima. 21 total. Nossa, tá, então 6. Eu vou pôr que você tem 10 de grave e 11 de... Assim, só pra você entender, tá? 10 de grave, que é a metade, sua metade seria o 10. E o restante é... Normal. É normal. Então, disso daí... Eu só tô com 4 graves. Não, você tem 10 de grave. 10 dano seu é grave. Você tomou 14, 15 de dano? Tomou 15 de dano, tá? 5 seu é livre. 10 é grave. Porque pra você tomar um dano grave, é metade da sua vida o dano. Então... Metade da minha um vida. Dano de metade 10, da sua vida. Porque ele tá dizendo que é assim, que da metade pra cima não é grave, da metade pra baixo é grave. Então ele tomou primeiro todos os não graves pra depois começar a zerar os graves. É, porque não importa. É isso que ele tá na falando. Na verdade, se você tomar, se você tiver com 21 de dano, mas se você tiver com 21 de dano tomar 11 de dano, você já tomou um grave direto. Esses 11 são graves. Você tem que tomar metade do dano da sua vida atual. Você foi perdendo, lembra? 1, 2... E aí quando você chegou no 6, então na verdade eu vou até inverter. Vou fazer 5 é grave e o restante é o que o Jeff consegue curar momentaneamente. Caiu no que eu falei inicialmente. É. Exato. Você é bonzinho, tá? Porque o certo era você ter 10 de grave. Mas eu vou ser o mestre bonzinho, vocês sabem que eu não deixo pá. Você vai olhar ainda, né? Não, eu só queria ver esses dois mesmo, pra ver se o... Não, deixa o pá. Pode chupar, à vontade. É. Rola aí o primeiro socorro no gordinho. Pode fazer, um D4 de... Pode fazer. Se você... Ah, agora eu vou tirar fora a crítica, vou tirar dano dele, mais ainda. 7. Tá 7. Um sucesso crítico, é isso, né? É. Sim. Então você joga 2 D4 pra curar ele de... Você tem aí, amor? Tenho. Já mete um 8 seco. Ó, só pra entender aqui, tá? Para ser eficaz, meu socorro deve ser administrado dentro de uma hora. Situação que recupera um ponto de vida. Vem aqui, cuzão. No caso aqui é um D4. Aqui é um D4. 5. Okay. Então você recuperou 5. Vai ser uma hora esse cuidado aí, tá? Beleza. Ali em cima. Você é o tempo que eles ficam lá embaixo, é o tempo que eu fico cuidando deles. Vocês querem fazer alguma coisa a respeito de estar lá em cima durante uma hora, entrar em algum lugar específico, ou vai ser ali onde ele foi jogado? É isso que eu preciso entender. Não, vou botar ele no caminhão. Quanto tem de força? Vixi. Quanto tem de tamanho, Felipe? 45. 45 de força. Meu tamanho é 55. Tá. Médio pra médio, vai ser um pouco complicado sozinho você levar, mas pode fazer um teste. Vou contar como vou teste tentar. Difícil, tá? Vou tentar. Se eu não acordado. Teste difícil, beleza. Não, sim, mas é porque o peso dele tá ali, né? Se eu não, não conseguir, eu vou manter ele no local ali e tornar o local salubre. Falhei, 92. Tá. Como que você quer fazer o local ali pra você cuidar dele? Você eu lembra vou... que você tá num campo aberto. Sim. De guerra, não, né? Mas a gente tem barracos, cara. Tudo bem, mas tá no caminhão, isso que eu quero saber dele, porque você tá apagado e ele tá num campão aberto. Primeiro, vou pegar folhas, limpar o chão, varrer o chão com algumas folhas. Tá, pode falar que tá escutando. Certo. Se tem barraca no caminhão, eu vou buscar uma barraca. Montar a barraca, pegar cobertor, esse tipo de coisa pra cobrir ele, deixar ele confortável. E vou acender uma fogueira. Beleza. Agora vamos chamar os milicos. Faz um teste aí pra mim, só um teste de sorte, por favor. Só pode sorte. Complicada essa frase. Caramba, sorte eu tenho 40. Você recuperou já os seus 10? Não. Todo dia recupera 10, toda a sessão recupera 10. Tá, então tem 50. 73, falhei. Não, mas tá bom. Cara, você fez aquele ali, mas você sabe que não tá escondido, tá? Okay. Você tentou organizar, você fez de uma maneira pra não aparecer na cara, que alguém não veja, mas você sabe que não está escondido. Mas beleza, você montou um lugar confortável pra tratar de uma pessoa ferida. É, o foco agora é manter ele vivo. Sim, perfeito. Não a furtividade. Tá. Eu não vou usar, por enquanto, porque eu vou dar uma lida naquele livro, depois a questão da lesão grave, tá? Porque aqui é muito mais punitivo, eu achei. Então eu vou tentar ver se ali muda alguma coisa, bem, bem punitivo. Então por enquanto é só lesão grave, você vai ter, como foi tórax, né, eu vou pôr, você vai ter um redutorzinho aí, tudo que for ação física, não for nada mental, você tem, você joga com desvantagem. Física, tipo correr, pular. Atirar não? Atirar não, porque seria uma determinação aqui, que é o foco, então isso daí não, mas correr, andar, pular, esse tipo de coisa, física, você tem desvantagem. Demorou. Vocês lá embaixo, vocês param de escutar aquele som de tiro, tá? Ele se cessa, fica novamente aquele ambiente cavernoso, úmido, com um cheiro de... parece que está muito tempo as plantas estão ali. E enquanto isso, você está ali numa leitura. Quer fazer mais alguma coisa? Quer terminar a leitura para entender, compreender aquilo? Não. Vocês eu tô por terminal, eu tô. Tá no corpo, já tava lá no. Você já tá lá na alavanquinha. Não. A alavanca baixou. Quer dizer que eu tô lá no. Eu tava no bonde, então não sei exatamente onde eu tô. Você tava embaixo, foi o que eu falei. Não, mas nós entramos lá, nós abrimos a alavanca. A alavanca abriu alguma porta. Alguma coisa, a gente já entrou? Não ali, não. Não ali, lá em cima. Vocês sentiram um tremor na terra, foi o que eu falei no começo da sessão. Tipo, vocês estão aqui embaixo, lá em cima ergueu um bagulho pra cima. Mas a gente não sabe disso. Que abriu, que saiu. Você sentiu um tremor. Alguma coisa se mexendo, mas. Se fosse engrenagens traçando alguma coisa na frente, então você tem uma percepção, até pelos seus conhecimentos, que foi algo ali na frente. Como se estivesse abrindo, fechando a coisa, mas você não tem a ideia do que é, se tá lá fora o quê? Só fez isso, a alavanca, e vocês continuaram lá e ela tá valendo, cessou o barulho de tiro, tá aquele silêncio novamente, vocês estão ali embaixo. Você sentou na alavanca então, e tremeu. Então não tem onde... avançar. Não tem onde avançar ali. Aparentemente não. Eu vou... Lara. Diga. Você viu assim, eu tô assim nas paredes, eu tô, tem, é cheio de hieróglifos, né, mais ou menos, e eu estou lendo esses hieróglifos. Estou tentando entendê-los. Você pretende lê-los por completo? Pelo menos o suficiente pra gente entender alguma coisa. Acha que será importante para o andar do que viemos procurar? Pode ser, principalmente se ele disser o que vai ter nos outros 4 túneis. Acho difícil, porém não impossível. Exato. É isso que eu quero saber se não, tem. Eu vou ver se... Achei estranho que essa alavanca não abriu nada. Vou tentar ver se tem alguma coisa escondida nessas paredes. Ok. Se tiver alguma ideia do que eu possa fazer, me fale. No momento, amigo, eu não consigo, tipo assim, eu não consigo te ajudar. Sim. Então se você falar assim, faz tal coisa, eu vou fazer. Eu tô suporte seu nesse momento aí, entendi, né? Joga sorte, né? Tá, depois eu vou, depois aí eu me tornarei mais proativo. Passa, pelo amor de Deus. No momento eu tô... Valeu. Fudeu, apareceu o bicho de novo. Mas eu tô com a fogueira acesa agora. Deixa ele vir. Deixa acesa mesmo. Tá. E é isso que eu vou fazer, 30, por enquanto. Eu vou procurar alguma passagem secreta, algum botão de pressão, ou algo do tipo que envolva alguma armadilha. Faz encontrar pra mim, então, por favor. Eu tenho dispositivos eletrônicos, mecânicos, eu tenho essa porra toda aí, viu? Tá, faz primeiro o encontrar. Aí... Moiou. Falou que você não é bom de encontrar? Sou, mas não sou tão bom. Pelo menos se encontrar, você vai receber 81. Um encontrão. Cara, você fica ali uns 10 minutos procurando, você até acredita em algum lugar que seja alguma engrenagem, alguma coisa mecânica, mas depois você se depara novamente com a alavanca. Então, nesses 10 minutos que você ficou ali olhando, com calma, 15 minutos, você não percebeu tá. nada. Então, calma aí. Mas eu não percebi nada, porque eu acho que não, tenho certeza de que não tem nada, ou eu acho que tem alguma coisa, mas eu não encontrei ainda. Isso, vamos lá. Você fez um teste. Isso vai determinar uma ação. Você fez um teste. Você falhou. Você, Lemon, sabe que você falhou. Seu personagem acha que não tem nada. Tá, então eu vou falar pra Lara. Lara. Oi. Vou voltar a alavanca pro lugar. Ok. Ok? Veja o que acontece. Você vai tentar. Vou em sentido da alavanca. Tá. Chegou na alavanca. Puxo. Você não consegue levantar mais ela. Como se ela tivesse travado. Na hora que vocês descerem, Lara, faz o plaque e... Que foi? Travou a alavanca. Mas você... Como assim você travou a alavanca? Não, eu não. A alavanca travou por causa de algum dispositivo. Ah, ok. Eu achei que você tinha feito alguma coisa. Quer que eu tente destravá-la mecanicamente ou você acha que é inviável, desnecessário? Eu acho que talvez seja desnecessário. Justo. Porque eu acho que não é algo pra ser desativado depois que ele é feito. Então, mas se tivermos algo ruim... Aí pode ser que o tiro lá em cima foi isso. Mas John deu conta. Exato. Não, imagino que o John fez a função. Um único tiro. É, geralmente, desde que a gente chegou aqui, é assim que ele tá agindo. Um tiro. No caso, esse nick é muito importante. Long time ago. One hit kill. One hit kill. É, como ele, é o padrão dele por enquanto. Ok, lá. Me dê mais uns 20 minutos. Não! Você, nós não temos tempo aqui. Pode ficar o tempo que você precisar. Não, se você acha importante, fica o tempo que precisar. Agora, se você não acha tão importante, eu acho que a gente devia seguir caminho. É, não, é como eu falei, vou tentar mais 20 minutos aqui. Se eu não conseguir nada, talvez seja perigoso deixar eles sozinhos muito mais tempo lá em cima. John está lá. Você quer fazer mais algo? eu vou sacar a arma, tá só vendo, né, ficar John? De... É... De espreita. É, não de espreita não. Vou dar... Não sei como é que tem isso aqui. Apontar pra Tamiris. Red Action. Não, tá, você ficar... vê ele sacando a arma e te apontando a arma pra você. Aqui o bruxo. Dum! Abracadabra. Lembra aquele que você falou? Você acertou! Eu sabia, eu sabia! Aí volta só eu. Só eu. O cara com um pedaço de drogo. Você viu aquele da mulher do Voldemort? Da mulher do Voldemort? Não. Que a mulher parece o Voldemort, o cara não consegue parar de dar risada? Ah, é, você. Que ela tira a sobrancelha, né? The boy, é muito bom esse vídeo. Passa seus 25, 20 minutos. Okay. Joga pra... Ganha um pão de mito. Quem? Eu. Ah, tá. Quando eu falei, pronto. Joga um D4. Caraca, tá certeza que ela vai ficar doida, velho. Não vai dar duas, vai três sessões. Ah, acontece. Então você sabe que você perde a unidade. Quanto tem mais? É um bom momento pra ter um surto psicótico aí. O Gordinho também tá no caminho. Não, mas. Então, tá bom, então eu não falei nem um D4. Você quer um D4? Tem fácil aqui. Ah, agora eu já peguei, mano. Perde a sanidade ganhando um de. Mix. Você falhou de novo? Eu nem joguei! E ele podia andar jogar um D4. Quatro. Perder de sanidade, ó, que beleza. Joga um teste de inteligência pra mim novamente, por favor. Jogo. Peraí, deixa eu só perder um de sanidade aqui. Esqueceu de respirar. Passo falhou na inteligência, esqueceu de respirar. Esqueci de respirar. Vixe, falei. Maria. Tá. Ixi, você ganha. Você jogou 4 no D4? Sim. Você ganha 4 pontos em outras línguas Naakal, que é a língua das cobras, ali do que vocês estão procurando. É o próprio Voldemort mesmo. N-A-A-C-A-L. Naakal. Você começa a ler ali, você começa a entender algumas letras, fazem sentido, nem a questão de letra, mas parece que formam palavras, né? Como se fossem hierógrafos também, né? Você tem que entender, não tem muita informação ali. O que você percebe naquele desenho além das línguas, né? É que realmente tem um povo serpente ali, então ali não são seres humanos normais, tem um povo serpente. Uma delas é mostrada até como uma líder, tá? Ela segura um cetro e ela tem uma coroa bem ornamentada na cabeça dela. Ela tem alguns padrões... De serpentes, né? Que é aquela ideia que vocês já viram nas informações. Sim. E você reparou alguma coisa diferente, que não estava em nenhum momento. Tem alguns gigantes peludos, tá? Aparentemente eles estão sob o controle dos homens serpentes, brandindo alguns chicotes que são representados construindo um templo em forma de cone. Ok. Tá. Ixi. Beleza. Pelo menos já sabemos que tem outra galera aqui que pode ser que vai aparecer nos outros negócios. E é isso. Você tem essa informação. Passa aqueles 20 minutos que o Dimitri. Uhum. Dimitri, né? Dimitri. Dimitri falou hoje. Dimitri, sei lá. Dimitri. Você tá vendo esses hieróglifos aqui? Eles dizem que existem outras criaturas além dos homens serpentes. Além? Além. Como se estivesse a serviço deles. Os homens peixes. Não são os homens peixes. São. São meio. O que, que é o negócio? São como se fossem gigantes peludos. Você isso. Identifica. Como se fossem gigantes peludos. Sabe, o Homem das Neves deve vir disso. Com chicotes. Com chicotes. Baylor. A pergunta é: por que, que isso estaria escrito aqui? Parece que foi eles que construíram o templo. Tem um templo em formato cônico. Imagino que é o que nós vamos achar. Mas esse templo é pra baixo ou pra cima? Fala pra onde é o templo? Não fala. Você não identificou, você só vê que é um templo cônico. Pode ser que ou ele foi engolido pelo tempo, o que é uma possibilidade, já que passou muito tempo, né? Ou ele foi construído pra baixo. Mas de qualquer maneira, eu imagino que ele não vai estar acima do chão. Certo. Então, em teoria, o que temos que fazer agora é voltar e descer de novo pelos outros. Exatamente. Se vira aí, gato. Que nós precisamos ir nesse templo cônico. Pelo que eu entendo. piso tá inclinado, você vira. Mas esse templo não tem abertura pra cá? Não. Imagino que pra gente entrar no templo, a gente vai ter que quebrar os 5 sigilos. É, só que quebrar os sigilos libera sempre alguma coisa. Caralho. E se liberar os 5, libera a múmia. Eu acho que vai dar acesso aonde está a múmia, né? Não libera ela. É, mas libera. Se ela tá presa, e nós vamos ter acesso a ela. Teoricamente ela tá dormindo. É uma via de mão dupla. Tá dormindo, teoricamente, né? Tudo que vai, volta. Sim. Se você não tem mais nada pra fazer aqui, Lara, e você é a exploradora, e acha que devemos voltar, voltaremos. Vamos voltar. Ok. Então a gente vai voltar, 30. Só vou dar mais uma olhada ali, se não tiver nada mesmo. Como vocês vão voltar? Pela escada. Não tem escada de volta? Pra subir, pular. Vamos lá, Frank. Você vai pular? Vou. Você vai pular ou você vai usar de pé? Não, vou pular a princípio. Então vamos lá, fazendo uns testes. Temos dois saltos. Quem que vai na frente? Quem vai primeiro? Melhor eu ir, não? Depende. Se você fizer a bruxaria de lá, você não me ajuda. De lá de onde? De cima. Tá bom. Quer ir primeiro? Faz mais sentido, né? Faz! O primeiro salto é quanto tempo de distância? Como assim? Qual é a altura do primeiro salto? 100 metros. Então, pelo que eu vi quando eu tava descendo, tem dois lugares com que tem esse problema, né? Sim. Não pode só usar jetpack nos lugares, subir? Posso? É basicamente 100 e outros 100 vai ser 200. Então vai. Sim, vou, já fico preparado, tá? Se ela pegar aí, pula lá. Beleza. Tchau. Falhei? Tá. Já era. Você. Só faz um teste com vantagem ali de... Pode ser mecanismos ou destreza. Destreza? É. Vantagem, jogo 2d20, né? 2d20. Não. 2d20. Tá, 2d10. E o... Mecanismos do seu negócio de jetpack, que é? Aí é bastante. Vou jogar também. Com vantagem? Vantagem. Aí eu passei. Tá. 27. Quanto você tem de força? Tenho 50. Quanto de força. Quanto tamanho? 60. Tá. Desce aí. Faz um teste aí de força, por favor. Normal? Com desvantagem. Com prazer te conhecer. Com desvantagem? Com desvantagem. Bem que ele disse que alguém ia, metade? Ia morrer hoje. Não, vantagem é joga dois dados joga e pega o pior de 10. Não, com dificuldade, perdão, dificuldade. Que é igual ao do Jeff, é difícil, é metade. Não é desvantagem, é difícil. Você faz o teste normal, só que difícil. Faz o teste normal, só que difícil. Tá, frase não faz sentido. Só que difícil, né? Loucura. Então eu tenho que tirar metade do meu valor de força, metade é isso? Metade do valor de força. É, agora eu tô torcendo, Milão. É, eu sou. Pode usar seus Fala. 15 pontinhos de sorte, se quiser. Ui, é quase, Tamirão. Você vai gastar sorte? Vou. Não tem que gastar... 13, na verdade, pra poder. Quase nada. Beleza. Você. A Lara Jones ela tenta pular novamente ali pra saltar. Só que as escadas elas realmente são muito escorregadias, né? É um lugar que é bem úmido. Quando ela vai saltar, ela escorrega. Como você saltar? Os 20 só. Se ela escorrega, eu que você todo já mundo... tava preparado, né? Você vê que você não consegue pegar ela ali rápida, mas você se joga ao mesmo tempo e ativa a sua jetpack de uma maneira que você consegue encaixá-la, né? E não erguê-la com força, mas sim com o próprio propulsor da sua jetpack. Você consegue de uma maneira um pouco ruim, desengonçada, mas se encostar no patamar de cima. Então, o primeiro degrau vocês pularam ali. Você se joga assim na parede, ela amortece por ela ser uma parede de terra úmida. De um jeito que você cai, ela quase cai de novo, mas você segura ali, aquela sensação, você fala, opa, e dá uma travada ali, vocês passam no primeiro degrau. Oh, mano, vocês andam mais um pouco, tem corda, sobem, tem equipamento, dá um grito lá pra gente. Coisa. Vai subir? Foi quase. Vamos subir, a gente tem que subir, a gente não pode ficar aqui embaixo. Lá, corda, dá um grito pra gente jogar os negócios pra vocês, pra facilitar. É que tá 200 metros de velocidade, né? Não existe corda. É só esperar chegar. Não, equipamento por equipamento nós temos pra jogar. Tem que ser uma corda que fique que tenha 200 metros. Eu queria, mas... Peraí, vocês estão... Peraí, não. Piorou, então. Vocês estão tentando dar um salto de 200 metros? Não. A profundidade é 200 metros. Louco, aí. Aí você deu uma... A profundidade é pra chegar lá. Nem com sorte, né? Nem com sorte. Vamos lá, seu teste. Tirei 48. Teste, desde o começo ele só usar jetpack e te levar em vez de rodar. É, mas nós não quer. A gente tá procurando a morte. Não, não, não. É, deve ser. É que teoricamente não faz diferença. Faz sim. Que destreza é? Primeiro. Pensa assim, ó. Com vantagem? Aqui é o degrau. Com vantagem. Jetpack daqui aqui. Marcou a perícia que você passou no teste? Daqui aqui. Ô, Jeffon, ainda bem que você falou, hein? Devia ter subido pro dia. Ainda bem que você falou. Qual que ele marcou? O outro, né? Um mecanismo. Pinta o quadradinho. Ah, faz tá um xizinho. É uma vez só, né? Depois... É uma vez só? É que se fizer passar três vezes de sucesso não faz diferença. Capítulo, não vai mudar. Ah, tá. E como a gente não opõe de nível, não é que não. Peraí, é que eu marquei diferente. Eu marquei, na verdade, as perícias que eu tenho. Com... Não, eu marquei algumas pra você que você tinha passado, Ranch. É? É, na sessão passada. Onde você marcou? Aqui no risquinho? Isso, é. O que tá você no quadradinho foi o que você passou. Esses bagulho que você acabou de pagar. Eu sei, você acabou de pagar. É. Pode pintar o quadradinho que as perícias que a gente ganhou no começo lá, agora não vale mais porra nenhuma. É. Eu vou jogar o desse nível, então. Então vai. 14. Passou muito. Passei com... Cara, você conseguiu puxá-la para o patamar que você estava. Então, na hora que ela vai cair, você segura ela aqui na gola, né, e já dá uma puxada para trás, um impulso para trás, ela cai sentada assim na escada. Mas você já percebeu que ela iria falhar. Ela não conseguiria pular. Mas então a gente não pulou o patamar, não pulou. Ficou para trás. É. Você tem que jogar de novo? É. Ô, Tamirão, faz alguma, não tem nada que você pode jogar? Eu tenho que tirar 20! Não, mas tipo, não tem uma coisa que você possa dar um improve? Não tem! Vem correndo e salta. Claro, faz total sentido. Vem correndo pela escada. Numa escada escorregadia, você vai correr e saltar. Vai adiantar muita merda. Queria jogar um teste de coisa, eu não consigo jogar um teste. Falhei. Vai lá, de novo. É muito difícil você passar em 20. Agora fodeu. Não passei não agora. Jetpack com aquele mesmo teste. É... Difícil. Mas um D20 normal, né? Só é difícil. Nossa! Não, falei criticamente. Nossa! Falei crítico. Tirei 100. Dá pra forçar o teste? É, dá pra forçar, talvez. Você rerola o teste, mas você descreve como que você força. Eu não lembro se forçar o teste quando tem erro crítico, você pode forçar, porque foi um erro crítico. Eu não sei também. Quer que eu consulte aqui? Também. Por favor. Porque eu forçar o teste pra ele, erro crítico, eu não sei se pode. Eu acho que quando dá o crítico, fodeu, né? É... Foi quase sucesso crítico, Gabriel. E mesmo se puder... Errou por uma vírgula. Tô vendo que vai eu e o Rush pra vala. Não, eu não vou morrer, mas eu queria jogar o teste de saltar. Pra poder upar. Fracasso. Ah, puta, era boa. Você pode simplesmente chegar ali no acampamento. Ah, mano, quer saber? Eu vou saltar por cima dessa barragem. Mas no 89, não, desastre. O jogador declarou se o seu objetivo falhou em alcançá-lo, mas a forma como o investigador falhou inteiramente o cargo. Um fracasso inicial, um teste de fracasso pode representar forçando o teste, mas não é um teste para o objetivo. Um teste forçado só permite para jogar. O guardião deve perguntar o que você vai fazer para forçar o teste. O guardião não deve dizer simplesmente sim ou não. O jogador deve descrever o esforço extra gasto. Ao forçar o teste, o jogador está aumentando a aposta. Se tiver persuasão policial, se tiver... Não é simplesmente uma jogada. Sempre passa algum tempo depois dos testes. Pode ser segundas horas, quando estiver forçando um teste objetivo inicial alcançável. A perícia de dificuldade normalmente permanece as mesmas. Apenas teste... Tá, ó. Eu vou permitir essa regra aí de ouro, então, que vai poder forçar o teste quando tiver o crítico. Mas não pode? Ou não disse? Não fala. Não achei ainda, porque tem mais duas páginas pra ler, então pra gente não fazer junto. Ah! Tenta ler um parágrafo, mano. Não. A leitura técnica, não tem nada. Na outra sessão a gente já viu que não dá pra forçar alguns tipos de teste, como de combate. Tá, como é que funciona então? Forçar o teste é assim, você pode forçar o teste, você me explica como você quer forçar esse teste, que é refazer o teste. Se você passar nesse teste, ainda assim vai trazer algo ruim. Tá. Então... É tipo assim, é... O acerto crítico... É você escolhe ou eu escolho? Você me diz como você quer forçar. E eu posso falar em aceitar ou não. Também. Você não, mas o erro seu escolho? Como assim? O B.O. ruim. Não. Eu posso escolher. Não. A única coisa que você pode escolher é quando você for explicar como vai forçar esse teste, vai achar plausível ou não. Porque assim, pensa, você deu um erro crítico, certo? Você agora vai falar assim pra mim, ô 30, eu quero forçar o teste. O que que é? É rolar os dados. Você está rerolando um teste que você deu um erro crítico. Então você vai me explicar como que você vai fazer o seu personagem, como vai ser a ação, tá, para eu permitir que você rerole o teste, Só que ele vai te trazer consequências de qualquer maneira. O coisa foi assim, por que que eu errei? No momento ali de tensão de estar na expectativa, eu acabei me distraindo no momento e acabei apertando um botão que não era pra ser apertado do jetpack. Ok. O que que ele faz? Ele dá a propulsão, só que ele esvazia todo o jetpack. Ele fica... Combustível. Isso, meio que o combustível assim dele. Então, eu vou dar um print, tipo... Aí, nossa, aí vai tipo... Sabe quando uma coisa faz... Esvazia, você quer tirar o combustível isso, do caminhão. Isso, dá um bust, só que aí eu apertei alguma válvula ali, não sei se nem se existe, mas... Apertei alguma válvula que o combustível que vaze e eu consigo pegar a Tamires, só que eu meio que durante um tempo eu vou inutilizar o jetpack. Tá. Beleza. Porque ele tá sem combustível. Não, beleza. Eu aceito até como a falha. É, por isso que eu perguntei. Eu aceito os dois. Beleza. Não, por isso que... Beleza. Aí ele fica, tipo assim, inutilizado até eu perder muito tempo. Só um que tempo lá. Você vai fazer outro teste normal. Tá. Tá? Do seu jetpack. Do jetpack e da destreza. Da destreza e do jetpack. Tá. Tá. Deixa eu fazer os dois. Destreza você joga com vantagem, preparado. Eu li tudo aqui, ele não fala nada. Destreza. Passei. Sim. Não. Não passei, mas vou gastar sorte. Então gaste sorte. Quanto de sorte? 2. Gente? Lembra? Já foi os 15. Não, não, pode, você pode usar mais de 15 por sessão. Você é pode teste. Gastar tudo se quiser na sessão, só que vocês vão recuperar 10. Ah, tá. No teste é que você falou 15. É que é um por teste, teste, você pode gastar 15 de uma vez só. Entendi. Tá. Entendi. Então, então passei. Você fez isso é no 20. Passei no de destreza. Ele olhou na última sessão, ele tinha falado errado. É. Então passei no de dex já. Isso. Preciso jogar o de mecanismo ou não? Não precisa. Você faz essa situação de sem querer apertar, se distraiu, e aí você viu que você tentou buscar ela, você jogou ela. Se quiser, eu pego outra blusa. Quando você joga ela, você ainda aperta o resquício final, vocês conseguem se jogar pro andar de cima, só pra subir. Mas a sua jetpack está totalmente sem combustível. E ali na situação da selva, nos locais que você já passou e foi, é inviável você conseguir combustível naquele país que você está. É, eu tenho anotado, mas se você não quiser isso, que eu não tenha, beleza. Você não tem ali, você só tem o que você tem ali guardado, anotado, mas não está com as suas coisas de viagem, quero dizer. Não está preparado. Para você preparar ali, você precisaria ficar num laboratório, por exemplo, lá arrumando. Porque não é... Entende que é um mecanismo extraordinário, que você tem ali um negócio para fazer o combustível, mas você precisa de todo o aparato, que ali... Na selva onde vocês estão, não. Provavelmente se você voltar pro acampamento e ficar ali um dia, um, dois dias só fazendo isso, você consegue reabastecer. Dá. Beleza. Ok? Beleza? Beleza. Tem essa... Cara, assim, você vê tudo aquele negócio e você falou... No momento que você escorrega e você vê que ele tenta relar uma vez e você não consegue, na sua cabeça, meio que se dá aquele desmaio de segundos que morreu. E aí, pro piscar de olho... E você olha pro lado, você vê ele tem meio que se jogando de novo, se escorregando, apertando, no que ele aperta, sai um líquido que você não sabe o que é, um cheiro muito forte. E ele começa a engasgar, como se fosse um carro engasgando no frio, e te joga pra cima junto o negócio. E a partir do momento que joga, sai uma fumaça. E ele fala, oh, eu acho que acabou. Toma alguma coisa, e toma uma vodka. Os próximos precisamos arrumar outro jeito de descer. Cara, aquele ali. Você tá. O coração, sabe? Tipo assim. Cara, tipo, você subiu naqueles elevadores do Hop Hari e despencou, o negócio saiu do carrinho e você falou, fudeu. E em algum momento fez ele voltar. Eu sou assim. Obrigado. Vamos. Vocês sobem tranquilamente depois desse incidente. E a partir do momento que vocês sobem, vocês veem ao longe, mas aparentemente ao centro desses círculos. Um bico como se fosse um parafuso invertido. Nessa forma, parece um cone. Ok? Ah! Está aparecendo o templo. Será que esse é a ponta dele? E vocês observam uma lareira com fogo ali, recente. Recente assim. Já está ali quase há uma hora, mas ele está queimando. Você observa alguns panos, como se fosse a tenda esticada de uma maneira visível. Tá? E o John deitado. Ah, a gente vê o John e o Nate. E ele próximo ali mexendo, como se fosse no John mesmo. Alguns rastros negros no chão, como se fosse gosma. Também está perto do caminho de vocês aí. Coleto. Mácula. Como você vai coletar? Com os equipamentos que eu tenho. Tem um kit. Tubo de ensaio. Tá. E que jeito? A boca. Alguma coisa que pegue lá, algum que tenha do equipamento que recolha rastros. Então, pega uma madeirinha no chão. Não, não, eu comprei um equipamento pra isso, pra não sair improvisado. Você vê que ele para, o Dmitry, ele para, Ó, eu tenho equipamento de laboratório. Ele abre uma bolsinha, sabe aquelas bags? Óculos de proteção, compostos assim, químicos. Ele faz assim, nem de maquiagem, ele abre, abre dois níveis. Aí ele, onde está? Onde está? Aqui! Achei! Aí ele pega um negocinho, tampa, coloca ali um repartimentinho que tinha várias coletinhas ali vazias, fecha. Pronto. Parece ser igual a lá de baixo? Creio que não. Você vai falar isso sem testar ou você quer falar isso porque você quer falar isso? Não, eu preciso testar. Você acha que parece a mesma? Então, é porque você coletou lá embaixo, entendeu? Parece, então são parecidos, voltar. Mas não são, não é... Talvez seja da mesma fonte? Sei. Mas o que está jorrando isso aqui em cima? Não, eu vejo um jorrando. Rastro. Como se fosse rastro, mas não dá pra identificar que é um rastro. É um negócio são esticado. Poças separadas? Do mesmo jeito que tava lá embaixo no chão. Okay? Ah, tá. Eu tô vendo eles já. Você vê eles saindo. Você tá ali, você observa atrás desses. Eu aceno. Você vê. Oh, nerd! Vamos indo até eles. Temos lá um problema. Sim, temos um problema. Quando vocês chegam, vocês veem ele totalmente arrebentado. Pela mãe russa, o que houve com você? O que você fez com ele? Eu nada. O que houve com ele? Você tá com frasquinha mostra? Sim. Isso houve com ele. Ele tomou isto? Não. Burro! Não. Esse negócio saiu andando no meio do mato e atacou ele. Esse negócio é o protetor do... Essa gosma? É o sim. Tá? Parecia uma mistura de corpos, uma gosma, tinha uns 3 metros de diâmetro. Engoliu ele. Por pouco me engoliu também. Eu ia me passar essa informação e não passou. Uma. Felizmente eu consegui meter fogo naquele negócio, ele foi embora e cuspiu o John no chão. Mas John já estava todo ferido. Ah, não são os homens cobras. Tá vivo ele? Essa, o John sim, e essa coisa também. Tá por aí em algum lugar. Temos que tomar cuidado. Mas solta na floresta? Sim. Ah, acha. Parece que esses são os guardiões aqui. Sim, sim, que é, o, é deixar... o que soltou. É, então... Nate. Vocês vão tomar cuidado quando vocês ficam aqui em cima. Você... É... Nós tomamos, por isso estamos vivos. Que bom! Nate, acha viável voltarmos em detrimento do... da saúde do John? 7. É, ou quer que eu dê uma analisada? Tem um certo conhecimento. Você é o médico. Tem um você que me diz, doutor. Ok, cigarro. Oh, tá acordando. Ele está bem, podemos ir. E aí, John, sente o caminhão passar em você? Principalmente no tórax. Você, por ser um ex-combatente, ela sabe que, cara, às vezes você quebrou uma costela ali, alguma coisa, um negócio... Cadê o negócio que eu te emprestei? Qual deles? O... Chegou o trem? Maçaria. Não. Está aqui. Não, não. Ainda não avisou aqui. Daqui pra frente eu fico com isso. Deixa esse filho da puta aparecer. Não acho interessante. Acho que você perderá uma ideia. Mas, se você quer ficar, não tem problema. Como você perderá uma ideia? Vou explicar pra você. Por enquanto, fique quieto. Eu vou analisar... Ainda consigo atirar. Se a condição de vida dele é suficiente pra gente prosseguir, ou se é melhor a gente voltar pro laboratório. Faz porque, bem. Assim, na minha visão, apesar de ser uma aventura, presumo que nós estejamos jogando meio que num parte realista. Então, o zelar pela vida vem antes desse do zelar pela missão. Sim, isso então, aqui não é D&D. Isso. Só pra ter uma noção do ganha um ponto. Eu sei, que a minha ação é anti-jogo. Vou fazer um negócio. Eu sei que a minha ação é anti-jogo, mas é em detrimento. Não, eu vou fazer um negócio que é legal. Sai fora. Cadê? Tá aqui embaixo? Tá aí, tá aí. Ele tá louco pra ganhar uma benguela. O gordinho deixa passar uma. O cara é gordão. Pô, ele fica focando, você só... Mano, ele quer dar uma mamada, eu acho que é isso. Você ganha um ponto de... rebol extra. Ó. Pô, que da hora, que bonito isso aqui, mano. Jogadas... De que é isso? Sei lá. Isso é do Conan. Top, hein, mano. São as fichas de ímpeto e perdição. Top. Você tem um rebol extra aí. Olha a de serpente lá de perdição também. Top. No caso, a gente usa isso como ponto de vazio no ambiente. Legal. Beleza. Então, eu vou analisar primeiro. Cara, faz um teste de medicina. É, pedra mesmo. É medicina? Resina. É resina. Você que fez? Não. Eu vou... Isso veio com financiamento coletivo do Conan. Puxo o equipamento, os equipamentos que eu tenho. Aí eles vão ver eu colocando luva de cirurgia, entendeu? Colocando óculos, máscara, os equipamentos. Tá liberado, John? Você vê que ele vai estar fazendo isso. Ele tipo assim, tá colocando a luva assim, John. Eu tô demonstrando que eu vou pretender fazer alguma coisa de medicina ali. Joga com vontade, tá? Porque você tá com seu kit de medicina, ele te dá uma vantagem. Alguém me impede? Tipo assim, em algum momento? É com eles? Não. Não? John, você que vai ser... Você que é o médico aí, a gente tem plena confiança em você. Tá, então eu vou prosseguir. Então, tipo assim, eles vão ver eu tirando, aí eu vou meio que fazer devagar. Quando eu vejo que eles não me impedem de eu fazer uma análise mais clínica, eu falo, John, pega uma madeira, alguma coisa. Isso. Passa um pano na madeira. Segura isto. Aí eu vou dar uma analisada, primeiro visual, e depois eu vou fazer uma análise médica aí. Faz um teste ali. Pode ser de medicina com vontade. Que foi afogado. Medicina. John, morda isto. Passei. É algo do gênero. Que você... Deixa eu ver se eu passei crítico aqui. 30. Não, mas antes de ter passado já 27. Tá... 27. Ah, não, tá eu passei por 2. Antes de ter passado já tá valendo. Tá. Cara, graças você percebe, você crítico. Começa a avaliar. Você pede licença, né? Você abre a camisa dele, onde tá manchado. Só que quando você abre, você percebe que não tem um sangue. Propriamente, ah, quando toma um tiro, quando corta e sai o sangue. É como se fosse hematomas. Tá? Você começa a tatear ele, ai, sente alguns gemidos, principalmente na parte torácica. Costela, ali mesmo você sente que está quebrado. Tem alguma costela ali que foi pro saco. Então você sabe que é um negócio um pouco mais grave. Alguma? Eu tô no lucro. Já tinha ido umas 8. E o que te deixa assim, e você sabe que não tem como você descobrir ali, se teve alguma ferida interna. Não tem como descobrir ali. Não tem como descobrir ali. Por mais que você tenha seus apetrechos. Não, justo. À vista, você, é você vê que provavelmente não teve alguma ferida interna, mas se teve, tá bem escondida. Pode ser ou pode não ser grave. Mas assim, não será algo que faça ou morrer em uma hora. Ok? Mas você não consegue discernir se tem uma ferida interna grave. Costela, essas coisas, ok. Hematomas, de ser alguma coisa por aperto, ok. Mas se teve alguma ferida interna, você não consegue discernir. O personagem Dimitri não sabe, porque ele fala, cara, eu precisaria de mais apetrechos. Uma sala médica, um consultório, tá. Alguma coisa. Vou curar o D4? É... Você precisa ficar... Do medicina? É um tempo maior, viu? A medicina, quando é grave, é semanas pra cura. Não, mas eu não, a minha ideia não é curar o grave, é curar o que resta do não grave, entendeu? Pode curar, então, pode fazer um teste primeiro. Eu vou deixar. Porque medicina, não grave, né? Não grave é vida, entendeu? Eu vou deixar a medicina aí, do mesmo jeito que o primeiro socorro também cura. É, no PUP é assim, as duas curam, tá? Mas se você. Você não tirou o crítico, né? Não. Então, é isso que eu tô. O crítico te dá 2D4 de jogada. Você que decide. Se você quiser gastar sorte. Não, 2D4 não. Se você falar que um dado do D4 é 4, aí eu gasto sorte. Se 2D4 não, eu prefiro não, jogar. 2D4. Então eu prefiro jogar. O único jeito é se você tira um extremo. Não, tudo bem. É que assim, se você falar assim, ó, eu vou te dar um do dado, você tirou cheio, não, e o outro dado um D4. Porque eu sou ruim no D4, não adianta eu coisar. Mas não era só dois que você precisa gastar de sorte? É, mas não vou gastar não, já gastei muita sorte hoje, tá, Manu? Quero mais um D4. Não, só vai rolar um D4. Você não quer gastar o sorte pra jogar dois? Ah, tá. Só um D4. Então é 4 de vida, gordinho. Ó, oh, boa. Você, tipo, agora joga outro, só pra tirar a dúvida se fosse. 6, tá vendo? Quanto, Felipe? Média. Não adianta, eu prefiro. Agora só tá o coisa é um 4 e um D4. Aí beleza, aí. Porque o mínimo agora é. Aí o mínimo é 5. 15 de vida. Porque às vezes eu jogo 2D4, tiro tipo 1 e 1, tá ligado? 2 e 1, aí é foda, mano. Ah, merda. D4 e D6 são os piores dados. É, devia ser banido. Se você tivesse jogado 2D4, 2 e 2, porra, podia ter curado com D4 e sem gastar a sorte, entendeu? Então eu prefiro D4. Agora você fala, não, um dado vai ser 4 e o outro jogado. Aí beleza, aí eu acho. Ok. Aí eu vou. Você vai perceber. Como é uma coisa de hematoma, então o tratamento é a base de medicamento. É analgésico, é alguma injeção. Costela, né? A costela eu vou fazer um curativo, mas vai ser um curativo superficial. Aí eu vou falar, John, nós temos um problema. Beba isso primeiro. Tome água. Você precisa se hidratar. Cara, é ruim pra cacete, mas tá tomando. Água russa. Tem álcool. É o seguinte: aparentemente você sofreu feridas que estão graves. Você tem algumas costelas fraturadas, tá? Alguns hematomas. E pode ser que você tenha uma hemorragia interna. Eu não consigo detectar isso sem algum tipo de medicamento. Ah, eu estou bem. A minha sugestão é que voltemos para o laboratório, medicamente, medicinalmente falando. Não, péssima ideia. Mas a escolha compete a vocês, e a você que é o dono do próprio corpo. A questão é, podemos ter o John desmaiando daqui uma ou duas horas, simplesmente do nada, por conta desse ferimento que eu não consigo saber o que ocorreu internamente. Se afetou algum órgão. Aparentemente, é um ferimento de concussão, fratura no osso. Não, o bicho me mastigou, não deve ter nada por dentro. Sim, mas é o ponto é que eles é o que eu estou dizendo. Se você as pergunta, balas convencionais não funcionam mesmo. Eu não sei como. Mas agora que eu sei que o fogo funciona muito bem, eles não vão ter duas chances. Eu não sei como quais problemas você já passou. Mas eu creio que, medicinalmente falando, seria descanso, repouso durante uns bons dias aí. Quando nós terminarmos. Aí é com vocês. Vocês decidem o que vocês acham melhor. Essa prosseguimos. É, lembrando que nós temos mais 4 picos para sair, para fazer, e temos um problema grande se o problema dos outros foi igual esse primeiro que eu e a Lara sofremos. Lara contará melhor o que ela sofreu. Inclusive, por que que ela... vocês sacaram armas lá embaixo um contra o outro? Eu não saquei armas. Lara! Lembra que John... Lembra que Dimitri não. Lembra que Nate vê cobras? Ah, ela teve alucinações também? Vocês viram aquele negócio quando ele saltou. Segundo momento. E tá? Aquela luz lá embaixo? Lanterna. Dínamo. Saindo da sua bunda? Joga... Não. Joga uma lábia aí, vai. Lábia? É, uma migué aí, um blefe. Tem blefe? Não sei se tem blefe. Lábia, então. Particularmente, se você não quer falar, eu também não quero saber. Eu perguntei mais por educação. Tem o... Lábia. Persuasão. Persuasão? Persuasão. Moiou. Fudeu. Não passei! O cara tirou 2. Tirei 2! Marca no quadradinho. Boa. Cara, vocês acreditam que era uma lanterna que ele acendeu de alguma... Sabe, nem lanterna. Um dino, aquele bastão. É, bastão de dino. Só que ele acendeu de uma maneira quando ele tava inconvencional, pulando. Inconvencional, bati, estourou. Parecia que ele tava pulando ali, realmente, cara. Não, tome cuidado com os sinalizadores. Nós temos poucos. É, sinalizadores podem ser úteis contra aquela coisa. Melhor não usá-los pra impulsionar seus saltos. Foi o que você usou, né? Certo. Então, vai com vocês. Seguiremos ou voltaremos? Por mim, a gente segue. Eu não opino. Ele é o moribundo e você é o médico dele. É, eu tô dizendo. A minha opinião é que voltemos. Moribundo. O meu voto. Não, eu já passei por coisa pior. Eu estou aqui. Você consegue andar? Claro. Consegue correr? O suficiente. Consegue atirar? Mesmo que eu perca os 2 braços. Consegue respirar? Acho que sim. Bom, parece que ele está bem, então. Vamos ver daqui a uma hora se ele não desmaiar e morrer de hemorragia. É, isso não existe, cara. Bom, vamos avançar, mas sem correr riscos. Certo. Acho pertinente. Vocês vão pra qual lado, então? Como você lidou com aquela coisa? Eu tava desacordado. Né? Fogo. Peguei um sinalizador, uma tocha. Enfiei nela. Eu olho pro bafo de pimenta. Acho melhor te ficar com o Nate, então. Isso é uma arma. Eu sei disparar. Na verdade, eu não sei se você sabe disparar esta arma em específico. Você não pega tiro nela. Talvez eu consiga dispará-la. Eu acho que é hora de testar, não é? Tudo bem, mas que eu esteja longe. Eu acho que o ideal é todos ficarmos com sinalizadores a postos. Joga... preparados caso aquela coisa apareça operar novamente. Operar mecanismos aí. Concordo. Teu 37. Operar maquinário seria? É. Na última coluna, Larry. Você olha aí. É 1%. Cara, você não entende como aquilo funciona. Ela tem um design de uma arma, mas você não vê como aquilo dispara. Eu acho que não é. Eu vou fazer um teste que é o seguinte, pessoal. Eu também acho que não. Eu acho que se é alguma coisa der errado, esteja pronto pra mim socorrer. Eu vou afastar deles, mirar numa árvore, eu vou engatar com o meu braço igual o macaco tinha feito. Vou mirar tá, na então, árvore. Você lembra que o macaco, a parte da cobra, o rabo da cobra, ele tava envolto no braço. Quando você tenta puxar, ele tá como se fosse grudado na arma. Aquilo não saiu de uma maneira. Tem um gatilho natural, pra poder sair. Eu coloco a mão na arma. Você tá com a mão na arma? Já tá com a mão. Ela não enrolou. Não enrolou. A Lisa Cobra. Se fosse um. A Lisa Cobra. Tipo a lâmpada de Aladim. Esfregue a cobra como uma lâmpada. Inscrição. Cara, é só literalmente uma arma com essa boca, como se fosse uma serpente, né? E uma parte do corpo dela enrolando pra esse cara. Tem um dente essa serpente? Tem 2 dentes. Eu boto meu dedo no dente. Ai. Botou o dedo no dente. Eu furo. Pra correr uma notícia. Você quer furar? Cara, você vê que não é tão pontudo a ponto de você furar. Tem que tentar apertar muito assim, velho. Então não é assim que funciona. Sherlock Holmes. Quer que eu tente analisar? Eu consigo também, se precisar. Por favor. Tá, eu quero dar uma analisada. O que é? Que eu não tava no dia quando isso apareceu. Imagina um canhão de mão. Só que sem o gatilho. E no lugar da manopla, um rabo de cobra que no macaco tava enrolado no rabo dele. No rabo dele não, no braço dele. Então na pata. É, em uma das patas. É, uma das patas. Pata, né? Que ele tava se pendurando com a mão, com o rabo. E aquela merda explodiu. Só que a gente não sabe, não deu pra ver se foi tipo, a arma explode, o que não faz o menor sentido, já que é uma arma, não faz sentido ela explodir na mão do cara. Sim. E sim, tipo, provavelmente o macaco devia estar balançando e o bagulho deu um tiro nele mesmo. Ok. Certo. Bom, eu vou tentar dar uma analisada nisso, não, então. Difícil, esfregar a cobra como se fosse uma lâmpada. É algo primitivo. É, mas como? Não sei. Eu posso analisar se você quiser, mas. Você vai jogar, Jeff? Deixa o Jeff falar. Pô, o que, que é isso? O que eu jogo? Operar mecanismos? Não tem operar mecanismos. É que é o mesmo que o Lemão usa. Operar maquinária. Qual que é o seu, Rodrigo, que você usa aí? Eu posso, ó, o que a gente pode usar? Tem consertos mecânica, tem arte e ofício. Geralmente é ofício. O pessoal pode usar. Aí okay. O ofício você coloca mecânico. Não achei nada. Pode ser ofício, mas tem operar maquinário sim, gente. Tem, operar maquinário. Só que o maquinário eu acho que é maquinário mesmo. É, mas não é um... Não é um dispositivo, é um maquinário. Maquinário. Eu vou rolar, não sei se... eu vou rolar mitos e culturas. Pode ser que a regra esteja errada também, né? Sim. A tradução pode ter sido feita errada. Vou rolar mitos e culturas. Se é craft, geralmente é pra ser ofício. Se inglês for craft. Não precisa. Falei. Vou deixar ser ofício também, Jeff. E Gordinho, se quiser rolar como ofício, é que você como... Não, meu ofício é fotografia, não tem nada a ver, então não. Mas vou você sabe rolar. Mexer em máquinas, né? Vai lá. Máquina fotográfica. Mas não é uma máquina fotográfica, é isso. Ofício, você tá falando, né? É. Não mecanismo. As habilidades são transferíveis. Não. Vale. As habilidades são transferíveis. Isso. Então eu devo rolar um teste de fotografia pra tentar ativar uma arma? É que você vai fazer um teste maluca. De ofício. É não ofício. Fotografia. Não. Você vai fazer ofício. Então teste de ofício. Pronto. Falei. Vai lá. Vou forçar o teste. Eu não tenho ofício. Você quer forçar o teste? Eu quer forçar não, quero não. Forçar o teste. Me explica. Vou forçar essa porra. Tá. Eu peguei, esfreguei ali, olhei pra lá e pra cá. Vi ele tentando furar o dedo. Eu vou... Como vocês estão posicionados? Como que ela... O rabo enrolado. Eu tô com a minha arma. Você tá em pé, mas com a sua arma. É, mas mais ou menos uma posição, é só que eu tenho uma ideia. Vocês estão em volta conversando. Quer barrar, com é, tipo aqui. Eu vou tentar enfiar a mão assim nessa cauda pra ela abraçar meu braço. Tentei, e forçar isso de alguma forma. Faz um teste agora, Jeff, de pistolas. Pistolas. Ok. Ainda bem que eu não joguei. 27 de 60. Passou. Passei. Boa. Tá. Atirou no gordinho. Agora eu vou. Como vocês não têm uma disposição, eu vou deixar vocês tirarem na sorte. Joga a sorte só os três, menos o Jeff. A sorte é a atual? 24. Isso. Sorte atual. Passou? Vixe, fudeu. 24. Então. Falhei. Falhou ali. Falhei crítico aqui. Nossa, né? Eu tive sucesso crítico. Falhou crítico, sucesso crítico. Tá, como teve crítico e crítico? Sucesso crítico. Eu vou deixar quebrar... A gente se anula, vai no gordinho. É, não. Eu vou deixar quebrar o seu crítico. Você vai anular, fica vendo. Acabei de curar. Mas... solta um D10 pra mim aí. 2. Você vai tomar um de dano. Tá? Ok. Todo esse estardalhaço que foi acontecendo, de olho, vocês estavam conversando, esperando ali, você acha, de alguma maneira que você não sabe explicar, mas como se, naturalmente, aquele rabo da cobra, ele se envolvesse de uma maneira que você não entendeu, só que embaixo da cobra, onde a arma tá aqui, né, no lugar que aparentemente não tem vão, você começou a passar o dedo nessa parte onde não tem vão, e você sentiu um relevo, né, quando você estava conversando. Você vira aquela arma, né, e você vê no relevo como se fossem botões. E você começou a apertar aquilo. Olha, tem botões. O que você aperta? Olha aqui, ó. De alguma maneira, se você não entendeu também a sequência, aqui o rabo da cobra, ela destrava. Ele enrola momentaneamente ali no seu braço. Sai! Você, ele enrolou e você faz isso, ele começa a formar na boca da cobra aquela mesma bola que aconteceu no macaco. E ela é disparada. Só que não que ela é disparada, você consegue se jogar, mesmo tudo arrebentado, se joga pro chão, mas tem uma experiência. E você percebendo aquele negócio, instante de milésimo, você tenta empurrar, porque a boca da arma tava bem na cara da Lara. Caraca, eu só vi a Tamiris 3 vezes em uma hora de jogo. Uma hora de você jogo. Tenta empurrar ela, aquilo passa raspando no seu rosto, dá uma queimada, te acerta, mas você vê que aquela arma se atira. Tamiris voltou a ser bag. E você... Acontece essa situação, né? Você eu sou muito ruim desse, hein, mano? Pra ativar o rabo da arma, uhum. da cobra, da pistola, e você sabe que Ela dispara até 3 vezes por rodada. Então, por rodada? E cada tiro, ela tem as regras normais aqui que eu tenho marcando. Ela dispara, só que ela gasta 1 ponto de magia pra ser disparada. E quanto que a gente tem de ponto de magia? Vocês têm a... Igual ao poder. É igual ao poder. 60? Você que falou. Tem um negócio aí, o meu é 55. Tem uma conta. Não, acho não, que é, tem uma conta. O máximo é 24. Mas tem uma conta ali. Tem uma continha. Você é não... um ponto de magia pra cada... Você não me engano, esse é o seu extremo de poder. Depois a gente só veja a magia e te falo. Cada bola, ela causa 1d10 de dano. Em caso de acerto, o alvo precisa fazer um teste de sorte para não pegar fogo. Dos manos. Trate o ataque resultante do sucesso de mim, vale a pena correr atrás de macaco como empaleado. Então assim, é um teste de pistola normal, mas aí depois você tem que fazer outro teste para dar um extreme, para dar um de sorte para ver se a pessoa, além de tomar um D10, tomou fogo e foi empalada, que aumenta o dano. Vixe. Tá? Perfeito. Porém, gasta 1 ponto de magia. Tá, e vamos esses pontos são recuperáveis ou não? Não é recuperável igual sanidade e coisa. Demora. Sanidade dá pra recuperar? Sanidade dá. Um teste de psicologia. Tá, é a primeira vez que eu tô gastando ponto de magia. Eu nem sabia que isso existia. Psicologia você tira momentaneamente. Ou definitivamente não tem nada. Então na hora que o negócio dispara, eu... Buzinou. Não. Chegou aí, amor? Não. Eu escutei buzina. Chegou. Já vai! Saiu pra entrega. Ele só vai avisar que entregou quando a gente retirar o pedido, né? Você quer descer, quer que eu pago? Não, eu acho que já tá pago no cartão. Depois... Então fala o Pix pra mim depois, Jess. Você vai lá, amor? Eu vou. Desce, Dom. Magia. Ah, esqueci que o Dom tava aí. Mas eu acho que o povo... Tem chave lá? Tá no portão, amor. 172 e 211. Pô, só pra constar, eu tenho que vazar às 10, tá? São 9. Demora. Tá tranquilo. Vou ter que trabalhar de novo. Tá peste. Você trabalha, hein, gordinho? Eu fiz 30 horas e 30 minutos extras nesse final de semana. No final de semana? Eu assumi um cliente sábado, meio-dia e meio. Eu terminei às 7 da noite do domingo, sem dormir direto. Mas é bom. Louco. É que é banco, é né? É banco, não é hora extra. E do jeito que ele trabalha, ele não tira nunca, pelo jeito, né? Eu já tirei ontem e vou tirar sexta também. Não, bom, porque não ontem são... Trampei só a parte da manhã. Que o meu chefe falou pra mim e eu falou, não, já quero ver se der algum pau. É o que eu falei. Já, então eu tenho 10. Quanto é poder? 60. Um quinto é? 12. Você falou 60. 12? Não, depois eu falei assim, é o extremo 12. Do poder, eu falei, não. Tipo... Não é aqui. Não é aqui? Não, é alguém. Ah, é 60 ou 50, burro. Fazê-lo pode deixar sensações de prazer trolando. Com arrependimento. Sim, justo. Verdade. Vamos lá, mas ó, o poder de magia, só pra vocês entenderem. Quando o indivíduo estiver sem ponto de magia, qualquer gasto adicional é reduzido diretamente seus pontos de vida. A perda dos pontos de vida dessa forma se manifesta como... Oi! Um guardião e não... Não é aqui, Mirtão, parece. Pelo ouvido. Não é recuperado. Não. Não. É tipo assim, é permanente, é com vida máxima? É. Ô, louco. Gastar ou sacrificar pontos de magia ou pontos de poder exige apenas a vontade do dono. Fazê-lo pode deixar sanções de prazer misturadas com arrependimentos, um entorpecimento na alma, ou pode não trazer qualquer consequência notável. Alguns ataques mágicos sugam pontos de magia ou de poder. Nesses casos, a perda pode ser caracterizada como dolorosa, ou então deixar para trás uma dor de cabeça e sintomas menores. A perda involuntária de pontos de poder é alguma coisa. Se o ponto de poder de magia chegar a zero, o investigador reduz perdas adicionais de pontos de magia de seus pontos de vida. Uma taxa de 1 para 1. Quantos que a gente regeneração descobriu? É algo. É um quinto do poder, natural, é o que eu falei mesmo. Restaura o ponto de magia. Ah, não, senhor. O ponto de magia é por hora. Dois pontos de magia por hora para aqueles que têm um pod acima de 100. Então não é o caso de vocês. Ah, pontos perdidos no lugar de pontos de magias. Alguns podem ser curados como ferimentos de medicina e outros independentemente da resultado. Nossa, dá pra espumar essa bereta. A recuperação de pontos de vida e regeneração de pontos de magias podem ocorrer simultaneamente. Se o personagem receber uma quantidade de... Então é bem isso. Nem marca que você gastou. Até a gente chegar no próximo lugar... Você restaura pontos de magia por hora, mas o efeito... Eu vou ler aqui na arma, então, como pode ser, porque tem mais alguma coisa dela. Porque tem arma que pode, além... Você gastar a magia pra ela, te dá dor de cabeça, ou deu seu personagem muito assim. Então, às vezes, você spamar ela... Beleza, aqui legal, é forte, só que o seu personagem não vai aguentar, às vezes. Ele desmaga, aconteceu alguma coisa. É o que eu faço. Eu tiro o negócio do braço, jogo pra você... Cara, esse negócio é estranho. É, eu imagino, daqui. Deu muita tontura. Já tirando a parede. Você vai deu muita tontura. Você aprendeu, aperta aqui embaixo, tem uns botões, você aperta nessa sequência, vai ativar. Mas, cara, eu tô enjoado. Só não vira pra mim? Não. Que eu não gostei. Legal. Use com moderação. Você sabe que quando você atira mais de uma vez, tem os redutores, né, no turno? Não, não, não é só um tipo. Tá, mas faz um teste assim. Eu acho que esse aqui também não. Gasta um ponto de magia. Eu tô me concentrando bastante pra aprender, pra mirar, pra ver como é assim, você vê, cara, que... É como se você tivesse o gatilho. Só tem um tipo de tiro, né? Okay. Só um tipo de tiro, né? É isso mesmo. Você tem esse? Você decidiu atirar com o outro. É, isso eu não tenho. Eu tenho outro. Entrasse... Eu tenho os mechs. A aparência não... Não dá pra voltar. É como se o bicho precisasse ter voltado. Não, eu tô vendo. Não tá carregando a câmera por causa da internet. Infiltrasse mesmo suas veias e seu sistema nervoso. E como se você conseguisse atirar mentalmente, você tem essa sensação. A partir do momento que você atira, vocês veem toda aquela cena, cara, você atirou perfeitamente. Aquilo te causa, durante alguns bons minutos, uma dor de cabeça muito forte. E aquilo te remete ao porquê o macaco ficava eufórico quando atirou, explodiu e se matou. Mas, cara, vocês veem aquela cena dele atirando... Mas não chega da redutor, né, nada? Não, não redutor, mas vocês veem uma cena dele, cara, sniper, tiro perfeito. Só que depois que ele atira, vocês veem que ele se ajoelha, começa a pôr a mão na cabeça ali durante uns 2, 3 minutos. Tá? E começa a reclamar de dor. É, tá doendo. John, você tá bem? Eu adorei o brinquedo. Você recobre, aqui. Então você sabe mano, que. Mano, esquerda pra sempre agora. Eu já vou tatuar uma cobra aqui no meu braço. Se você tirar de uma maneira. Leviano. Aquilo pra agora chegou. Deixava o seu personagem alguns turnos em combate meio que. Cara, se eu descarregar a arma, eu arrebento. Sim. Mesmo dando um tiro, aquilo te incomodou, mas talvez um turno você consiga ainda dar o segundo tiro. Mas se você der três tiros, três? Sim, com certeza. Beleza. E se você atirar, você aguenta mais um tiro no outro turno, mas aí dois tiros seguidos, assim, um turno e outro turno, no segundo turno você vai cair de dor de cabeça. Morou. Tá, você sente. Foi o que eu falei. Não, perfeito. O que ele? Eu vou fazer uma. Ele sabe, ele dá pra ver que ele ficou com dor de cabeça? Sim. Não, a gente tá olhando as perícias. Sim, eu falei que ó, eu falo pra. Então provavelmente deve ter sido aí na tradução ali. É só pra gente tirar a dúvida. Porque... Não, bora. Porque é o que eu falei, tipo assim, esse operar maquinário é maquinário pesado, é tipo retro. Eu acho que eles têm tanque. Era operar mecanismo, entendeu? É, então, é que não tem operar mecanismo. Não existe operar mecanismo, eles deveriam ser um ofício, então fica nesse meio. Mas é o conserto elétrico é exatamente pra isso que a gente tá usando com essa pistola aí. Então, cara, vamos pra tecnologia futurista ou alienígena. É, então vamos especificamente pra isso. Eu tenho 50 aqui. É. Não, beleza. É, o cara que tem a jetpack, teoricamente é pra ser a mesma coisa. Sim, não, ainda bem que eu peguei a perícia certa. É porque eu fiquei com medo, por quê? Porque se eu peguei a perícia errada, tipo assim, se for superar maquinário, não sei. Aí você falou, é isso. Falei, caralho, deixa eu ver. Pode ser porque não tá fazendo sentido isso pra mim, então. Sim. É, eu vou falar pra ele só. Eu vou falar de novo, John. Eu não recomendo que você fique com isso em virtude do seu estado de saúde. É verdade, você tá meio zoado, né? Eu acho que eu ainda sou que atira melhor. Só pra você entender, Damirão, o meu voto é pra que a gente volte, tá? É, até porque o John tá fudido. É exatamente por isso. Porque eu fiz e teoricamente ele é o que melhor atira. Então se der algum BO... Não, teoricamente não. Não, é, você é o que melhor atira. Só pra você entender se foi lá pra baixo, só pra você entender o que aconteceu. Eu, sim. Eu até tenho essa... Por isso você sabe que der um tiro vai se desviar, vai ser uma aqui. Montada, aí que passou um turno, atirou de novo, você já vai... É, então, por que você tem uma ficha do Conan? Porque eu falei que eu fiz uma ação que é anti-jogo. Tá. Quanto tempo eu vou ficar dando? Mas que é medicinalmente, eu fiz um teste análise. É plausível, né? Eu falei, pode ser que ele tenha uma imagem interna e eu não saiba, eu não consigo entender. Sim. Então meu voto é voltar, o John quer ir. Não sei se é uma votação, mas a gente já manifestou isso. Só pra você entender. Eu já queria ir antes, agora que eu sei atirar com o meu brinquedo. Não, é aquela questão, a gente pode voltar até porque agora a gente sabe onde é o local. Pô, sim. Só pra saber, o projétil, entre aspas, que dispara, é uma bolinha de fogo, é um balaço? Não é nem projétil, é como dragão. É energia. Então se tiver, tipo, dois bichos próximos, pega nos dois. Aí igual vocês ali estavam, sim. Tá. Se o cara não se desviar, explodiria os três ali, por exemplo, até você. Porque o macaco se deu um selfie ali, você não sabe nem como. John, eu vou, você tem o veredito final disso. Eu acho que deveria ficar comigo. Pelo, meio, arma? Pelo tipo de mecanismo que é. Não, você não tem perícia pra bater. Pistola. Eu sei atirar. Mas O ponto é o seguinte. Mas você, a pergunta é, vocês agora vão querer voltar ou não? Agora falando em Nyonga. A impressão é em Nyonga. Verdade. É, essa arma é o seguinte, eu não sei exatamente como, mas uma vez que eu uso, eu sinto que... Ela é como se ela tivesse a própria vontade. Você quer que eu pegue o garfo lá embaixo? Eu impor a minha vontade sobre ela. Mas... A habilidade de atirar ainda é minha. Ah, acho que deve ficar com você? Ok, então não tenho que argumentar contra isso. Se for em off, a discussão é outra, mas em on, o personagem é tipo, foda-se. Se vocês quiserem, tudo bem. Não. Dividir, pode ser. A impressão que eu tive com essa arma é a seguinte: é o que eu falei pra vocês, não viram. É, o ato de disparar ou de ativar embaixo, essa arma, essa arma não é uma arma convencional, nem gatilho tem direito. É como se eu tivesse que sobrepor a vontade dela com a minha. E isso reflete na dor que eu expressei. Mas não é algo que literalmente está me acabando ou qualquer coisa assim. Mas eu sinto que se eu usasse o potencial inteiro dela, provavelmente eu correria risco de desmaiar. Então. Independente da minha situação de saúde. Isso vale para todos. Então, uma vez que isso vale para todos... Pior ainda você usar ela nessas condições que você está. Tá louco? Olha aqui, ó, tô conseguindo até fumar. Tá, a pergunta é, seguimos... Eu acredito que vale a pena seguir. Tudo bem. Então vamos fazer alguma coisa para nós para pensa assim, dar alguma coisa. Pensa assim, ó. Porque senão assim, ó, John, se a gente for, cada um que a gente abrir vai ter guardiões. E nós temos, provavelmente, se for a mesma coisa que atacou você, a gente vai ter que lutar contra eles. Não, mas é o que o John falou. Eu não vou cometer esse erro novamente, ele falou. Agora é pelo que eu entendi, com um sinalizador, ele conseguiu resolver a situação com os bichos. Ok. Entendi. Eu, com essa rajada aqui, vai dar um mega... fora minhas dinamites, não, a dinamite nós vamos ter que usar. É, a gente tem que usar pra abrir os negócios. É, vai sobrar uma ainda, que eu deixo pro aquele chinês equar no final. Entendi. Sim. Então, bom, em off-game, a gente vai conseguir, vai ir? Eu acho que só pra gente poder andar o jogo um pouquinho, senão a gente vai terminar o jogo no mesmo lugar que a gente começou. A gente ir pra pelo menos mais um, então, que vamos. Pelo menos a gente vai ter a informação. Se tiver um revés, a gente volta. Porque pensa assim, ó, a gente encontrou esse lugar aberto, teoricamente os outros estão fechados. Se a gente for em mais um, abrir e ver que são os mesmos bichos, com essas armas e fogo no geral, certo, a né? gente vai conseguir lidar com eles. É, não, o BO maior é a escada, eu acho. Pra então se todas as escadas estiverem com BO, aí é um problema. É, então, mas isso eu acho que é resolvível. Não, porque é muito, são 300 metros, gordinho. Não tem como a gente resolver então, um equipamento. Isso. Tem, na verdade. Porque um negócio comum nessa época, principalmente numa guerra, são jipes. E a maioria dos jipes tem aqueles engate. E aquilo lá é totalmente plausível de ter 200, 300 metros de cabo. Ah, eu não sei. Aí a gente vai ter poderia, por exemplo, se estiver no caminhão, a gente para o caminhão mais perto. E desce... Hã? Não tem. Como não tem. Vocês estão com caminhão. Não, tudo bem, mas lá no acampamento talvez tenha. Então! Aí você teria que voltar. Não, tudo bem. Não sei, então, nós estamos cogitando isso. Se for pra voltar, a gente pega um jipe que tenha essa estrutura. E que não deve ser nada difícil de arranjar. Ah, não, aí não. Se for pra continuar... A gente já descobre se os bichos que vão sair dessa toca. É que eu acho que os bichos eles são resolvíveis agora, que nem como vocês falaram. Agora, as escadas medo, quebradas é um problema com o saltar. Com base no que vocês falaram, meu medo é que tenha outros tipos de bichos. Sim. A gente sabe que esses apanharam muito pra fogo. Tanto é que um sinalizadorzinho espantou os dois. Um só. Eram dois. Era um. Então, na minha cabeça eram dois bichos. John. Ele estica, né? Que nem estica, a gosma do Venom. John, precisa, como prosseguiremos, né? Creio que você tem que fazer sua mágica agora. Que é? Explodir aquele lugar ali. Eu aponto para o lugar do segundo sigilo. Qual? Vocês estão lá... Tem diferença aqui? Ah, não. A gente já vai lá e explodir. Ah, não. É isso. Porque a gente quando você falou explodir, achei que você tava falando explodir um vira lugar estrela, vira estrela, explodir. Vira estrela. Com o topo dela pra você. Qual é o topo da estrela? Tudo igual? Você foi bem burro, né? Não, deixou mais reto. Ali, ó. Ah, esse aqui seria o topo, que tá mais isso, comprido. Isso. Esse é o topo. Isso, certo? Só fez o desenho torto. Vocês estão... Qual que foi o estilo? Qual que é o que tá ali, quebrado, pensa, então? 30? Tira a mão, cadê o topo? Ponta o topo pra mim. Ali é o topo. Isso. Vocês estão naquele reto embaixo dela. Não, reto, só reto. Isso. Ah. Ok? Vocês estão nesse. Antes de prosseguirmos, eu acho que você e Lara deveriam treinar com essa arma também. Porque quem usa ela fica ruim. No momento de necessidade, a gente pode ir passando a arma de um pro outro. Enquanto um se recupera, o outro atira. É, você já usou uma arma? E se um tombar, os outros estarão preparados para usar. É bem longe da especialização. Momentos difíceis, decisões difíceis. Não, obrigado! Tem quanto de arma? Zero? É, não, eu não vou te dar uma arma na sua mão. É pistola? É. É a primeira aqui. Bota a pistola na mão dele para passar no teste e marcar a caixinha. 25. Isso. Que é o que vem. Boa. Entendeu? Porque eu falei, já tô avisando. Eu sou ruim. Eu acho que ele é melhor, não. Eu sou ruim. Ele vai acabar se ferindo. Por quê? Não, se vocês quiserem que ele tenha. Se vocês quiserem, eu fico com a arma. Eu posso pra poder upar a perícia, não quero por isso. Eu tenho 40 pra tirar. Ou 30, deixa eu perguntar. Tem que aprender a usar. A ideia é todo mundo saber usar, todo mundo tá preparado. A arma de fogo. Arma de fogo, pistola, não, é 20%. É uma coisa que a gente não tem aqui em casa. Se eu upo ela. Não, tem que ir do zero. Não faz o menor sentido isso pra mim. Eu acho que é progressivo, não? Eu também achava que sim. Porque, pensa assim, um cara que gastou 20 num bagulho que ele já tem 20, ele tem 20. Se você upa ela, o que tem? Se eu upo ela, acrescenta com o que eu já tenho? Na minha opinião, deveria. Não. Mas vocês chegaram a ver a regra, se é assim mesmo? É uma perícia nova. É que o mínimo tá ali. Não, mas é que existe um mínimo. Por exemplo, não, natação. Assim, natação, se eu não upar nada, eu tenho 20%. Não, vai com o Leandro. Aí se você some, se você passa quando você some... Se eu passo quando eu somo? Soma. Quando é nesse caso, sim, noob. Noob, sim. Porque ela já tem... Tá certo, mano. Ah, okay. Porque ela já existe uma mínima, né? É porque quando eu fui gastar os pontos, eles me fizeram gastar 70 no bagulho que eu já tinha 20. Não foi com 90. Mas aí é criação, gordo. Você não tá upando. Não, tudo bem. Agora eu entendi. Você tava miguelando antes. Entendi. Agora a gente tá miguelando agora. Não, antes não tava miguelando. Então, John, não, mas vá. Não faz sentido. Não quer dar um tiro? Não, obrigado. É, cara, minha... Não, Rodrigo, não faz assim, né? Minha ideia é que... É que... Mas vai lá. É que eu não uso esta arma nunca. É, a minha ideia é que eu nunca deixo de usar essa arma. É que eu vocês. Quer dar um tiro? Olha o diabinho, quer dar um tiro? Quero. Esse lado pra por lá. Por que é meia aqui, mano? Porque tem dois, ele tem um três com dois, então acho que é meia aqui. Que e aqui é meia com você? Quê? Também não pode comer mais que dois. Uhum. Mira naquela árvore, né? Vamos ver se você é boa mesmo. Vocês vão pra onde você então, já... gente? Não, tô falando vamos pra esse aqui, Teresa. Você passa tem um quarentinho. Tem algum específico que vocês queiram ver de acordo com esse mapa aqui? Ou não? Não sei, qualquer coisa. Acho que é importante a gente estar analisado naquela ponta que subiu. Tentar entender o que é aquilo. Ah, Laura sabe o que é. Uhum. Explique pra ela, pra ele. É o templo. Foi construído um templo cônico. Mas não tem portas. É porque é a ponta. Quando a gente quebrar todos os xizinhos, ele vai aparecer inteiro. Ah, perfeito. Vamos então. Qual? Alguém quer analisar o mapa pra ver se tem algum diferente aqui? Ou não? Tudo igual. Tanto faz. O quê? Um próximo. Próximo? Então nós vai no lateral 30. Bom. Aquela rocha bem grossa, bem grande mesmo. Um buraco, cara, um diâmetro muito grande. Mesma ideia do diâmetro dos que vocês acabaram de sair. Certo. Mesmo estilo de rocha rachada, mas nesse caso agora ela tá intacta. Meu Deus do céu. Você sabe que uma dinamite... Uma dinamite explode. Beleza. Tá atacado. Coloca de um jeito... Tá, que vocês vão como até o outro sigilo? Porque não é perto assim, né? Não, dá pra ir andando, não dá. O caminhão vai ficar ali? Não. Vamos levar o caminhão. Vai de caminhão. Vamos de caminhão, vai. Vai voltar, porque senão a gente vai ter que voltar tudo andando, não sabe qual que é a situação. Exato. Porque depois, em teoria, a gente vai voltar pro mesmo ponto, mas beleza, vamos de caminhão então. É os equipamentos. O caminhão é importante pra atropelar inimigos. Vocês chegam lá. Vou deixar o caminhão destrancado agora, tá? Obrigado. Ela fala isso pra vocês, você monta ali de noite. Estão preparados? Por que a gente não explode os quatro de uma vez? Porque eu não sei o que libera. Estão muito longos. É, e porque liberar todas as criaturas de uma vez vai ser um complicado pra gente... Vocês têm que lembrar que isso aqui são algumas centenas de metros entre eles. É. Como é que a gente vai explodir todos de uma vez? Sei lá, você que me diz isso. Só fiz uma pergunta. O único jeito seria se cada um fosse com uma banana de dinamite em cada local. Isso. Eu passo. Eu também acho uma péssima ideia. Melhor não. Dá pra fazer, se vocês quiserem. Eu acho cagado. Agora que já tem, que um já foi feito. Eu não vou mexer com dinamite. Não. Eu também, minha demolição é bem ruim. Eu sou desmaníssimo. Não vamos separar o grupo. Parece uma péssima ideia. Tua demolição é ruim? 0-1, minha. É, tem um teste de demolição? Tem. Não é só acender e jogar? Não, eu acho que a sua é só você nem jogar, mas pra saber um demolidor implodir de uma maneira específica. Não, tá de brincadeira. Dimitri, fura os olhos dele. Aí, demolidor sorriu. É, um. Então você é bem burro, você é mesmo, tem a mesma coisa que eu. É, fura os olhos dele. Mano. Ele fica cego, vira demolidor. Cara, você organiza de um jeito que você sabe que ela vai explodir. Demorou. É isso. A gente afasta. Eu já sei como que eu vou acender a distância, né, velho? É lógico. Eu ganho um isqueiro de long range. Mas você vai gastando PM, meu animal. É verdade. É, recupera em uma hora. Se bem que se o bicho sair, eu já vou ter que dar outro. É, isso. Ah, tá bom. Vamos de gente chato, pra vir. O cara tá no crack. Daqui uma hora eu tô de boa. Você organiza ali. Cara, aquela explosão altíssima ali. Porque não é um lugar silencioso. Umas rochas, elas voam pra fora e muitas rochas caem. A partir do momento que você explode aquilo, você de fora, vem aquele tremor na terra novamente. Arma em punho. Ah, já subiu? E o, eu tô com uma tocha na mão. Começa a subir mais um pouco, mais ou menos uns 9 metros de altura. Sem a alavanca? Uhum. Vocês vão querer descer? Não sei se abre alguma coisa, abre um buraco também. Buraco é um fundo. Mesma coisa, vocês olham ali, tem escada. Aparentemente... A escada não tá quebrada. Vai, Lara. É, aparentemente. Vai, Lara. Vamos descer todo mundo dessa vez. Vai, Lara. Que é o primeiro sinal de bicho, eu vou descer rajadamente. Por que a gente vai descer lá embaixo? Não é só explodir as tampas? Não. Não. Tem que abrir. Tem uma alavanca, pelo que eles falaram. Uhum. Que droga. Só que não precisa todo mundo descer. Porque não tem nada. Apesar que pode ser que nessa tenha alguma porta. Veja, que se vocês quiserem inverter em vocês... Uhum. Então, o ponto é que você é a única especialista. É, tem que descer a Lara e mais um. E outra coisa, com base no que a gente viu ali em cima, eu acho que. Mas não é escutar é... todo mundo aí. Escutar? É. Vamos descer não todos. Não tem escutar, tem encontrar. 25, passei. Eu tenho. Eu tenho escutar. 69. Acho passei. Que eu falhei. Falei. Eu tenho escutar 20. Quem passou? Falhei por nada. No fundo, escuta um barulho de algo pegajoso. Grunhindo. Não grunhindo, mas aquele mesmo som. Mas, é a mesma criatura. Você não consegue ver, mas você escuta isso. Bom, aparentemente aquele mesmo bicho tá aqui também. Só quem que passou, a Thumb também passou, né? Preparem as tochas. Você nunca ouviu na vida. Droga. Bicho desgraçado. Que estranho. Quer descer três pessoas? Descer todo mundo. Porque tem um lá embaixo e tem um aqui em cima. Quem ficar aqui em cima sozinho, se for pego pelo que tá aqui, já era. Exato. É, digamos que ele quase me engoliu em questão de segundos. Deixa eu passar meu bem, por favor. Também acho que é plausível isso mesmo. Bom, Lara, se vocês quiserem. Eu acho que deve descer dois. Mas se vocês querem descer todo mundo, diga o caminho, Lara. Não, vamos indo, eu vou na frente. Não, não, não, forte, mas eu vou na frente. Tem que escalar, moeu. Você que é explorador aí. Bom, escalar? Se tiver que escalar. Na outra a gente teve que escalar, saltar. Ah, informação interessante. Vou pegar a corda e piton do caminhão. Que é caminhão de bicho? Eu vou ficar com a mão cheia de cobras. Leve suas tochas. Vai ser importante. É, então, levar a tocha. Qualquer coisa a gente bota fogo no bichinho. Ele falou que fogo eficiente. Já vamos deixar acesa já. É. Ué, vamos. A gente chegou todo mundo, a gente testou a arma, a tocha. Todo mundo? A gente chegou a testar a arma, então eu tenho uma noção boa da distância que ela alcança, né? Tem. Beleza. Só pra não dar, tipo, ah, eu vou dar um tiro no bicho, ah, não tá no range. Cara, se não é uma arma, você vê que ela dissipa muito perto. Qual que é o range da arma? Você acha que é menos uns 60 metros ali. Porra! Você acha? Tá bom. É o bicho chegar em mim. Mas você tem que ter essa ideia ali primeiro. Não, o bicho chegou a 40 e já deu pipoco. Eu não guardo munição, não. Deixa eu só pra dentro. Pela escada. Como? Posição. Eu vou primeiro. E eu em segundo. Terceiro, quarto? Eu fico por último. Eu sou o terceiro, então. Todos com tochas e sinalizadores na mão. Você fica protegido no meio do grupo e eu fico protegendo a retaguarda. Assim. Toda aquela mesma cena que vocês viram da parte de baixo, né? Dos sigilos. Vocês chegam ao solo. vocês observam como vocês estão com a tocha, tem um pouco de gosma ali. É a mesma? É a mesma. Eu vou encostar minha tocha no bagulho pra ver se ela é inflamada, sabe? Cara, você rela no negócio, não é que inflama, só que é como se aquilo, a lesma... Reagisse ao fogo. Não, a lesma não deixa aquele caminho no chão, que é a gosma dela lá. Se você rela naquilo, não é da lesma, tipo, não é a lesma que tá ali. É só o resíduo. É a mesma coisa. Você sabe que é o resíduo do bicho andando aqui. Não é necessariamente o bicho, é o resíduo que ele deixa. Tá? Então você vai aquilo ali, aparentemente não afeta em nada. Vocês têm certeza que ouviram um bicho aqui? A gente ouviu, eu ouvi grunhidos, eu não sei se é o bicho. É o John barulho. Tá dizendo. Mesma cena, vocês descem aquele L, o corredor. Tá? Vocês iluminando, não vê nada na parede. Ok. E no teto. Não é um teto alto. Ok. O teto que dá mais ou menos aqui, ó. Isso daqui. Tá? Dá pra ficar lado a lado ou tem que ser vigiando? Prepare-se. Dá pra ficar meio quase lado a lado, mas diagonal ainda. Não consegue ficar um do lado do outro, mas consegue ficar meio um pouquinho atrás na beirada, sabe? Vocês vão adentrar. Não. Vou pegar a pedra e vou jogar lá no fundo. Quero atrair o bicho. Cara, você joga, faz um plof, como se fosse caída na terra mesmo, sabe? Uma terra molhada onde vocês estão. Eu pego a minha tocha. Ok, eu mudo o esquema. Pego e jogo na parede, pra ela ricochetear nas paredes. A parede também é terra. Jogo no teto. Terra. Não, só cuidado pra não cair. Agora eu jogo na pedra que eu joguei primeiro. Olha! Cadê onde ela tá? Cara, eu vou jogar a minha tocha. Não, pô, joga o negócio do dínamo lá, pô. Tá, você. A tocha olha, não vai. Você joga apagar. A tocha. Não tem água no lugar. Você vê que ela é úmido a terra. Não, é úmido, mas não é uma poça d'água. Não, vai apagar, mas ela é muito pequena. Ah, se me jogar assim, cara, vocês vão ver bicho ali. A ideia O bicho não tá ali. Joga, o bicho não tá ali. Você vai fazer esse trajeto é bem perto ali, a gente tá falando de coisa de 30 metros, né? Sim, sim. Você chegou na parede e não existe alavanca. Eita porra! Existe alguma escrita na parede? Nada. Essa não tem nada de nada. Nada de nada. Acho que... Vou procurar. Só um pouco dos. Pode fazer. É, eu também queria procurar alguma coisa, porque é improvável, tipo. Pode fazer também. É encontrar? Encontrar. 27, quase sim. 3, sucesso crítico. No bicho, 4, sucesso crítico também. No bicho. Nada. Ok. Vocês percebem assim, todo mundo cabe na inteligência, ok? Vocês percebem que esse. A minha é 80. Se o que estava ali, se realmente tinha algo que vocês dois escutaram, pode ser o que vocês escutaram, ele não precisava ter saído por dentro. Ele poderia ter se esgueirado devido a como vocês dois já viram. Ele poderia ter entrado na terra e ido para outro caminho. Não necessariamente, ele não precisa subir. Porque vai ser uma gosma, a gente estava numa terra úmida. Se ele se espremer ali, ele vai se misturar com a terra. Pra isso é vocês que estão achando por assim, pra você e você falando com ele ali, percebendo. Vocês, como não viram, vocês não têm essa ideia física do negócio. Mas tem uma parede na nossa frente, não tem? Cara, é uma parede, mas pensa que é. Sabe quando você cava um túnel, chega num momento e fala, cara, desiste de cavar? É isso. É o túnel que foi escavado e parou ali. Não é que é uma parede. A parede é a final, mas é o túnel escavado. Estranho. Sim. Eu achei que era a parede do tempo, sabe? Como se a gente tivesse... Eu também imaginei. Como se o tempo estivesse subindo, por isso que não tem entrada. Bom, o tempo subiu. Então... Não, a gente não viu o barulho do... Não, a gente viu lá em cima. A hora que estourou a pedra, ele subiu. Mais ou menos 9 metros, aumentando. Daquele bico, né? De chapéu. Vamos pro próximo e ver como é que vai ser. Vamos pro próximo. Será que se a gente não tiver trás, sucesso, então, a gente volta sei, pra cá. Primeiro dinamita não tem nada. Não, aqui. Mecanicamente eu sei que não, mas em roleplay talvez em teoria pra ter uma coisa. Como que vai na posição? Nós vamos voltar ao contrário do que a gente foi, né? A gente foi de um jeito, vamos voltar. Não, agora eu vou na frente. Você na frente? Como é que tá acontecendo? Isso não é o contrário? É, o contrário pelo que eu entendi. É quem vai por último, vai na frente. Entendeu? Na verdade, eu acho que é melhor eu ir na frente. Eu fico na retaguarda. Sou o terceiro, então. Você é o primeiro. Eu vou em segundo, então. E pra descer, a gente precisa de você pra... Exploração. Agora é só o bicho vindo e eu metendo fogo nele. O Gordinho, ele tá doido pra passar alguém. O quão distante vocês estão um do outro? Alguns degraus, viu? Uma blaça. Não, mais. Tem que ser mais. Duas blasts. Como a gente tá levando tocha, tem que ser uma distância de... com que o calor não fique pegando e incomodando outra. Distância do outro? Uhum. Até mais, eu acho, viu? Não, acho que dois por braços. Por tocha. Por estar com tocha na mão. Aqui no Jeff. Quem é o segundo? Mais. Dois braços. Eu. Tá. Você é o primeiro. Vamos fazer um teste. Vocês vão fazer um teste de encontrar. Ok. Só o Felipe, né, que é o primeiro. Estamos a um quadrado. Felipe, no... sucesso crítico. Que mila, velho! Moleque! Tá encontrando, boa, fora da sobe. Puta. Você tá subindo? Aí você não encontra nada. Cara, você... É. Quando você sobe ali, tranquilo, na hora que você tá saindo e coloca a cabeça, olhando, sem nenhuma preocupação, incidente, mas olhando... Isso já no topo do mundo. Saindo, na saída, na saída. Você vê... cinco caras cobras segurando. Aparentemente você não entende que aquela ferramenta, mas apontando literalmente para se alguém saísse dali. E aí a gente vai fazer a nossa iniciativa. Não. Eles me perceberam antes de eu perceber eles? A gente explodiu o negócio, mano. Eles sabem onde a gente tá. Não sabe, mas não sabe que a gente tá subindo. Não. A pergunta do gordinho é pra gente. Eles estão parados. Por quê? Vocês explodiram algo que fez barulho. Lembra que... Não, eles sabem que a gente tá aqui, a gente tá lá embaixo. Informação, mas não sabe que a gente tá subindo nesse momento. Por isso que vai fazer a iniciativa, né? Vocês sabem que eles querem a mesma coisa que vocês, de outra forma. Então, provavelmente eles estão em calço de vocês há algum tempo ou escutaram o barulho. É, Felipe. Certo. Como é que é a iniciativa aqui, Na verdade, é destreza. E a maior destreza é primeiro. Quem tá com a arma de fogo preparada, no seu caso, você ganha a destreza mais 50. Eu tô com a minha preparada também. Tá, então no caso, eu tenho 85 mais 50. Ah, é destreza fixa? É fixa. Traz uma folha pra mim. Aí fudeu. É a destreza. O Felipe é 135. O meu 55. Eu gostei disso. 130 o meu. O do cara é 135, do cara é 85 mais 50. Que é o mesmo do seu, né? 135. Aí como é que funciona quando empata? Quem é mais bonito ganha? Ele é uma cobra, eu sou maravilhoso. Vai anotando os outros também, então vou ver. Quanto que é o seu range? A minha é 55 fixo. Agora é a... Caraca. Iniciativa. Cadê a iniciativa? Eu decidi na frente. Foi uma percepção boa, gordinho, na real. Boa jogada. Né? Eu achei que foi... Vai ter um dos caras que é 135, né, também? É. Vai depender agora desse primeiro tiro. Se o Meatball for o primeiro, vai depender. Não, primeiro tiro não. Meus primeiros três tiros e caí dormindo. São cinco cobras? Tá louco? Da escada. Os caras é pra me segurar, então, o cara tem jetpack. Não, você não, não, tá... ele não vai pular da escada. Não, atira só... e salta. Tá. É. Quem tem a perícia de combate mais alta? Qual perícia de combate? Você tem. É arma de fogo? Arma de fogo. É. Arma de fogo você tem. Não, é a dele que tá. Eles é só que tá estão empatados. Então o primeiro é o Fê. Pistola 60. Agora eu sou e prática. E aí fala, e se empata, não fala mais nada. Agora se ambos tirem pelo outro lado, não fala sobre isso. O empate, cara, é da defesa, então a gente é defesa, a gente vai primeiro. Empate. Joga um D10 pra definir que é o empate. Qual é a perícia de combate do cara? Aquele vai usar e tá dando a mesma pessoa, gordo. É, que chama presa voadora. Vixe! Que é um negócio que tá assim. É o presa de águia. Cara, vamos jogar. Joga um D10 aí, quem tirar mais grudado ganha. Joguei um D10, danado. Não, tem problema. Tirei 10. Então você passou, ele é 1. Não tem como ficar menos que 1. Não dá pra empatar. Puta, puta que é mais atrolado. O cara é um inútil, mano. 4. 1. Porra, Felipe! Então o cobra 1 vai primeiro. Os soldados, eles têm destreza e 55. Quero gastar sorte. Mas... é combate, combate. Combate não pode gastar. Não, não é iniciativa, combate, não é combate. Ah, ele quer gastar... Mas não, é uma dado de sorte. É, esse daqui a gente fez um negócio pra quebrar, mas não é... É. Você tem coisa, eles é 55 de destreza. Porra. Ah, sim, sim. E eles os outros estão com arma ou só tem mais um com 40, arma? Mais 40. Todos com arma. A mesma arma. É que eles são mais fracos. Então... Como é que funciona o cover nesse jogo? Porque eu tô, basicamente, só tá vendo meu cucuru. Você deu uma subidinha, mas vamos lá. A hora que ele te atacar, você pode decidir. Ô, 30, vamos jogar um D10 então aí e você, porque a gente tá igual também. Beleza, você quer jogar pra todos, 4 ou pra cada um? É opcional, os 4 são o seu. Vou deixar você escolher. Pode jogar um só pra todos. Boa, tá melhor. 2. Péssimo. Aí foi sorte, né? Vem aqui, gato, deixa eu contar uma coisa. Só que você não tá trolando. Então, se você que observou... O gato ficou aqui até, os parou soldados, e ficou aqui. Eles não parecem homens serpentes. Se foda. Eles parecem ser caras que foram dominados de alguma maneira. Era isso que eu tava os caras. Então, agora é o Jeffão que brilha. Então tem uma maneira de eles serem bolivianos normais que estão ali mentalmente sendo dominados e você percebe quem é o líder deles, que é o que vai agir primeiro contra você. Tu és um narcotraficante. Os defensores boliviano. Eles executaram uma manobra. Tá? Esquivaram, o atacante ganha um nível. Você falou que a gente não pode contra-atacar com arma de fogo. Sim, né? Aqui tá mostrando aqui só pra você ter ideia. É que eu acho que a arma dele talvez seja menina. Qualquer manobra. Resolver como. Mas acho que ele vai... em vez disso, dando aplicativo. Com arpão, pelo que eu entendi ali. Então, por exemplo, se você quiser descer. A lenha, sim. É porque assim, é muito rápido. Você apareceu de um jeito que assim, você vai ter. O cara ele vai jogar contra você. Sim. Aí os próximos casos, vamos supor que você não tiver assim, você pode descer, agachar e eles vão te ver mais. O cover nesse jogo, pro cara ter o redutor, seria você, por exemplo, pular atrás de uma parede. É que eu literalmente estou, porque só sim, tá na minha pensa, cabeça. Mas pensa que a ação ela tá acontecendo ao mesmo tempo. Não é assim, ah, vou olhar, além de que o cara vai agir antes que você. Então no que você aparecer, ele já vai atacar. Tá. Os outros, se você quiser abaixar, você tem uma ação abaixar e atirar e abaixar. Ok. Tá? Só que ela vai entrar. Como ação de movimento, eu vou considerar aqui no momento pra dar uma... Aí a esquiva, como é que funciona? Então, a esquiva é o seguinte, o atacante você ganha um nível de sucesso, ganha quem tiver um nível de sucesso mais alto. Tá. Empate, o defensor ganha. Mas nesse caso a gente tá falando do melee, né? Uhum. No ranged, que é diferente, que é o que você faz, né? Eu acho que o dano é meio que direto, só conta a questão do redutor pra ver se eu passo ou não. Eu tenho que fazer o teste, se eu passei, se no caso agora não tem o redutor... Eu tomo pipoco. Combate, distância. É o que a gente tinha visto, acho que eu matei. Deixa eu ver aqui. Combate. Cobertura, combate. 102 e 103. Dados de combate de luta contra o alvo contra ataca. Determinar o dano. Manobra de luta. Não. Combate atacar primeiro, surpresa, não. Armadura fugindo, ok. Armadura natural reduz o dano recebido. Desvantagem numérica. Quando o número de inimigos do personagem supera o de aliados, ele está em desvantagem. Após o personagem ter contra-atacado ou esquivado, em uma rodada, todos os ataques corpo a corpo, então subsequentes, tem a diferença. Armas de arremesso de distância. Armas de ataque à distância que disparam projéteis são tratadas como armas de fogo. Armas de arremesso pode ser resistida pela perícia esquivar da mesma forma que o ataque lutar. Então, nesse caso, você vai poder fazer o esquivar. Resolvendo o ataque de lutar contra o alvo que está se esquivando. O personagem não pode escolher contra-atacar no ataque à distância. E com arma de arremesso, e aí metade do dano extra, então a arma... Eu vou essa esquivar. Você pode, sim. Beleza. A arma de esquivar você vai fazer então um teste de esquiva contra o meu teste de ataque. Ok. Tá? Agora é a hora de tirar aquele crítico, hein? 12. Vixi! Ixi, eu não tenho esquiva. 12, é metade da sua destreza, ó. 32. 12 eu tirei um acerto extremo, tá? Nossa, que é fodeu! 60% aqui. Duvido que você tira um. Minha esquiva é metade da destreza, 85. Então 42, é isso? Isso. Duvido que você tira um. Tem que tirar um extremo, né? Não sei. É, pra ganhar dele. Um 12. Mas não é extremo, né? Quanto de 55 é? Não, é de 42. Um quinto de 42. Um quinto de 42? Sei lá. 9, 18. 9? Não é extremo. É 8. Gasta 8, sorte. Eu posso gastar sorte. Pode. É combate. Não, combate não pode. Combate você não gasta. Você não força, você não gasta sorte, né? Mas por que não deu certo se eu tirei o mesmo bagulho que dele? Porque o dele foi um extremo. Aqui no caso, o empate o defensor ganha. Então você tem que ter um sucesso mais alto. Você tirou um sucesso difícil. São três níveis, lembra? Acerto crítico e acerto difícil e acerto extremo. O cara ele tirou um 12, que é um acerto extremo. Se você tira um acerto extremo, você empata com o dele, você esquiva, a defesa ganha. Você tirou um acerto difícil. Entendi. Então o dele vai ser um acerto normal. Ele acertou normal. Ele acertou normal. Então, ele vai jogar, Filipão. Caiu. Morreu. Não, acertou extremo normal. Você não se esquivou. Você falhou. E acertou extremo. Morreu. Joga alguém aí o dano pra mim, fazendo um favor. Você vai jogar 2D3. Tá falando aqui de dano. Mais paralisia. Ah, 1D6. É, pode ser. Então eu não vou nem agir? 1D6, calma. Quando você é atingido, você vai fazer um teste difícil de constituição ou cai no chão em agonia por 1D6 rodada. Beleza, que nem o D6. 4. Você toma 4 de dano, tá? Você vê que ele arremessa em você como se fosse um... como que chama aquela arma? Que é tipo um S? Foice? Não, aquela arma que é tipo S que arremessa como se fosse um bumerangue. Não sei o nome. Tô ligado. Enfim, como se fosse... Ele arremessa só que vindo, você vê que parece que é uma presa. Chakra? Tipo, ele tá falando tipo uma boleadeira, essas coisas. É, tipo um bumerangue, mas como se fosse um Z ali, um S. Não sei, enfim, ele joga isso em você. Marca do Zorro. É. Aquilo pega em você no braço, em cheio, você sente uma dor, mas a dor não é só da perfurada em si, você sente que perfurou bem. Tem um veneno. Mas você vê que aquilo parece que ele é inteiramente banhado como se fosse veneno. Veneno do bicho, né? E você sofreu isso de dano, agora você vai fazer um teste de construção difícil. Opa, esse é meu. Não, eu vou. É que eu não vou conseguir tirar. Não, eu vou gastar sorte. Não, já pega o negócio que tá no braço do gordinho. Eu aí. Isso, eu não consigo fazer. Exato. É sim, aí, vai lá, coleta a amostra. Sim. É pode, é combate daí, né? É construção, mas deixa eu só. Mano, pra mim é aqui. Se eu puder gastar os 15 de sorte, eu passei. É que eu acho que é perícias de combate, né? Não é no combate toda não pode. Ação. Mas não é toda ação no combate? Você tá num combate e você não faz uma ação combativa, ainda assim você não pode gastar sorte? Sorte. É perícias de combate, entendeu? Você tá falando. É. Pistola, atirar. Isso, não, entendeu? Ou tipo, é uma ação específica do combate. Eu vou me esquivar. Sim. Uma coisa assim, entendeu? Vou pegar. 85. 85 é força no teste. 90. Eu acho que tem que vazar. Já, já. Eu também tenho que vazar os 10. Você deu um bônus? Não, tenho que farrar. Então. Mas se vocês quiserem continuar jogando... Tá, aqui fala problema. Que... Numa parte que eu achei que o guardião pode exigir teste de sorte quando circunstâncias externas ou extremas a competência dos investigadores estiverem em questão e também a determinar a mão caprichosa do destino. Então o destino deixa você gastar 15 de sorte. Fechou. Tá, então você passa, você não cai... Você não cai no chão em agonia. Mas Morou. Você sentiu aquela dor e aquilo... Provavelmente no próximo turno você vai ter que fazer outro teste. Você sente aquilo entrando na sua vida. Não vai ter próximo turno. E aí você vê que. E a Nubai vai morrer antes? Não. É, ele tá lá parado. Agora é você. Eu vou fazer o seguinte, Eric. Eu tô na altura dos caras, certo? Certo. Eu vou sentar, que eu já imagino que eu vou cair. Justo. Vou dar 3 tiros. Tá. No mesmo cara? Você sabe que é em área. Você sabe que tiro, é em área essa porra? Você sabe que o tiro tem um redutor, né? Primeiro teste de pistola normal, segundo é difícil, terceiro é extremo. Ah, tem isso? Então 2 tiros. Tá. Então é um normal. Não, hoje passou um normal, né? Normal. Só crita, já crita na cara dele. Já crita na cara dele! Já crita na cara dele! Porra, filha da puta! Quando você crita com a arma. Já vou amassar. É crítico ou é extremo essa porra aí? Eu não sei a diferença. O extremo tem que ser um quinto do seu valor de como você não sabe? Tá marcado, certeza. Ô Fê. Quanto tá marcando aqui? É 14. Eu não posso não gastar. Não pode só. Gastar. É. É um, putz, foi quase. Difícil. Então foi difícil? Isso. Não, foi um crítico. Não. Só não é um extremo. Não, crítico ele não é não. Assim. Não, é 14, pelo que eles falaram. Não. O extremo é isso. O sucesso crítico aqui, se eu não me engano, é de 0 a... Tem uma porcentagemzinha, o sucesso crítico, o você fala. O extremo dele conta como crítico. É porque normalmente que nem falha crítica, 97, 98, 99... Então não faz diferença se você passar com difícil ou normal. O extremo é crítico, não, tem que ser extremo. Então normal, difícil ou normal não faz diferença. É difícil ter perdido. O negócio é que você passou no extremo, é o crítico do seu, da sua habilidade. Então vai. É, um D10, você vai, não, vai dar o segundo tiro. Não, calma, deu um tiro. É, se os caras morrer... Não, cara morrer. Não, não vou morrer, mas dá, porque é só um D10, mas dá o segundo ataque. 14. Esse agora crítico. É crítico. Tá. moleque. Amassados. É em área? Eu não sabia que você tá correndo em área, mano. É, por isso que é da hora. Tá. Também joga, em área? Joga 3D10, oi? 3D10? Agora, não é? Ele vai descobrir agora o tamanho da área, né? É, tá. A área a gente não... Não, a gente já viu. Mas foca em um específico. O tamanho de área, ele não tem ideia, né? Não, foca no foca no bolado. Sim, que é o tamanho. Foca no bolado. Prova aprovadão. Só um D10 o dano da arma? 3D10. Joga 3D10. Nossa, patético. Quanto? 8. 8 de dano? 8 de dano? Nem escapando, mano. Você fudeu. O cara tirou. Joga 3D10 cada tiro. Eu posso forçar isso? É um D10 por tiro, só que ele critou no segundo e deu 2D10. Eu posso forçar isso? Forçar não pode ser feito em combate. E não pode rerolar o dano de jeito nenhum. Não. Mano, mas ué. Vou, mas ainda tem um mais detalhe. Uma paradinha do tiro. Não, ele fez duas. Não, você vai fazer um teste de constituição, vai sendo que tá queimado, não é? Vou fazer um teste agora? É. Vou passar um detalhe, aqui. Deu o mesmo dano que o gordinho. Pois é. As armas, o crítico, ele não roda um dado a mais. Ele dá o dano cheio, mais o dado. Que é dessa arma aqui. Ah, mas tá especificado. Sim, sim. Bosta, e aí, só que agora o que você vai fazer? O cara, ele vai fazer... Por isso que eu aumentei. Você deu o segundo tiro aqui. Quando dá o dano extremo, você aumenta o dano com mais um dado. E agora os caras, todo mundo que acertou, vai ter que fazer o teste de constituição. Duas vezes. Vou até deixar vocês fazerem, sim, duas vezes. De sorte, né? Faz um teste pra mim de sorte aí, qualquer um. De sorte? É, não, mas é o dos candanguinhos dele. Você viu que você atirou, a gente só vai rolar o dado pra eles. Mas você atirou de um jeito que pegue um pouco em um e pegue um pouco no outro. Então você vai conseguir acertar os 5. É, mas o cara do meio vai pegar. Do meio tomou 2 tiros, os outros vão tomar um cada um. Demorou. Tá? Mas depois você vai cair e você vai fazer um teste pra mim. Então faz um teste de sorte, meu dos candanguinhos. Isso que eu já sentei. Acertado não cai. Você vai descobrir agora. Serião, agora que era pra ser ruim. 28. 28. Tá, passou, então o Candangara não tomou. Não, é difícil o teste. Tá bom. Passaram? Agora o Homer Serpente. Não, você vai jogar 5 vezes aí. Pra, pro 5. É você vai jogar pro 5? É. Não, ele vai jogar com assim. Certeza. Você vai jogar tipo assim, ó. São quantos calões? Não, eu vou especificar pra você. Então, ó, primeiro capanguinha passou. Tá, segundo capanguinha. Não, é assim, ó. Não, eu vou rodar individual. É que os capanguinhas são 3 e depois 3. E o líder roda 2. É. Isso. Segundo mesmo. Capanguinha. É 2 e 2, né? Quer dizer, 2, 2. Não. 3, 3. Então são 5, carinha. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É que esses dois você joga. Um é o líder que vai tomar 2. Esse roda 1 e esse roda 2. Isso, foi o coordenador. Então, segundo capanguinha. Falhou. 73. Um tá pegando fogo. Boss. Boss é forte, hein, mano. 74, falhou. 85, mano. Difícil? A sorte dele, né? Com difícil? Ah, não, difícil. É. Então falhou. Ah, bom. Falou, capanga, beleza. Agora o segundo capanguinha. Não precisa, não muda pegar duas vezes, não. Segundo capanguinha. Não, quem precisou pegar já pegou. Terceiro capanguinha. Já tá bom. 33. Esse passou. Com difícil. Passou? Não. Falhou também? Falhou. Boa. O último? Outra tirou um pouco, né? É. 48. Falhou também. Então só tem um cara só o primeiro. Só o primeiro não tá pegando fogo. Como funciona pegar fogo? Vai, cara? Eu não sei, eu tenho que tomar dano por turno. Então, quando ele se apagar por turno, ele vai tomar um certo dano. A arma, que ele perca ela estipula, essa arma, ela estipula bastante informação. Gasta 2 pontos de magia, faz pra mim um teste de destreza. Por mais que você esteja sentado, então vou deixar sua destreza com vantagem. Ok. Está sentado. Eu rolo o desenho. Já foi jogar junto. 8, não precisa. Nem precisa. Cara, vocês veem ele. Você vai ficar inutilizado ali aqui, alguns ó. Minutos. Você vê ele caindo ali, só que ele cai de um jeito parece quem abre vocês Netflix. Vocês conseguem abrir o olho, começa a sentir dor de cabeça. Ai, ai. Ai, ai, ai. Começa a reclamar de dor de cabeça. Mas eles estão reclamando bem mais que eu. Nate. Você vê essa cena. Pum. Ai, cara. Ah, não. Segundo em combate. Na linha ali sou eu. Combate. De combate é o Nate. Ok. Como tá a linha, então o Nate tá em qual posição? Em último. Eu tô em último. Dá pra me esgueirar e passar correndo pra ir vai até onde John? Vai fazer um teste de destreza difícil, porque assim, não difícil. É um... Difícil? Não compensa não, senão ele vai cair. Frente, é uma escada escorregadinha. Apesar que ele tem bastante destreza, ele tem 80 certo. De destreza. É que eu não tenho como salvar. Eu vou passar me esgueirando, só que eu vou pelo lado de fora da escada. Se alguma coisa der errado, cai só eu, não derrubo os outros. Mas daí você perde um outro mesmo jeito, é. A ideia é ninguém morrer. É ninguém morrer. Exato. Não, mas eu posso morrer sozinho ou pode morrer os três? Eu dei 2 pipocos exatamente pra que ninguém de nós precisasse lutar. Os caras estão pegando fogo e vão ficar queimando. Pelo menos um turno, 2, eles estão pegando fogo. Eles estão virando uma tocha. Mesmo que eles apaguem, provavelmente eles vão perder o turno todo pra apagar. Essa era a minha ideia. Então vocês vão com calma. Você não pode só adiar a ação. É, retardar. E com calma, então, eu ir subindo com calma pra não precisar deixa fazer o teste. Pode adiar. Tem um lugar que eu tô vendo combate aqui. É, pode adiar. Nossa, e aí você vai ter que... Eu ia fazer uma ação. O gordinho fez uma coisa. Você pode modificar totalmente a minha ação, mano. Você atrasa o seu turno. Mas não que a sua ação seja ruim. Na dúvida, sempre suponho que eu vou descer o dedo. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Descer o dedo tá normal. Eu vou acelerando a Lario Dimitri e eu falo, vamos, vai. Eu tenho arma. Com a arma pra cima. Eu vou acompanhando o movimento dele. Se algum cabeça de cobra aparecer, eu disparo. Beleza, então você vai adiar pra eles adirem. É. Preparado, ele vai fazer. Agora são os soldadinhos. Tá. Vocês escutam gritos? Burn. O grito parece cada vez mais tá ficando longe. Os caras correm. Ele pega fogo na floresta e morre todo mundo. Ele já mata os bichos também. Os monstros. E é isso? Eu acendo um cigarro. Você não consegue. Eu peço pra alguém acender um cigarro. Mas já foi todo? Já... Ai, 30, que dor no coração, velho. Eu aqui. Fechado até, tá bem, mas... Nossa. Nossa. Cai aberto aí, nossa. Já É que nem tá falando até desconcertado. Respira. Você tá... Vocês escutam gritos e cada vez indo mais longe, né? Então é você, Lara. Beleza. Tô com a pistola. Eu consigo passar, porque tá só o Felipe na minha frente. Eu sou o segundo na linha. Passar pelo Felipe, sim. O Felipe tá sentado no chão. É, então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, se eu ver alguém, eu vou atirar e voltar. Tá. Porque eu sei que tem alguém ali. Não sei. Exato. Por isso que se eu ver alguém, eu vou atirar. Você não vê mais ninguém. Meus métodos podem não ser os mais inteligentes, mas são. Tem mais ninguém? Ninguém. Você dá aquela observada. Você olha, tipo, a direção basicamente que você vê ele atirando. Você olha pro lado. Se eles estavam ali, ou eles já se embrenharam, se jogaram no chão, ou morreu e tá caído que não dá pra você enxergar, ou tô atrás de alguma rocha, mas você não tá vendo ali. Não, então eu falo assim, não vejo mais ninguém lá fora. Eu falei, então saia! Eu vou ajudar o Bitcoin de novo. Passa um minuto, você recobra a consciência. Pronto, já tô não. Eu saio então, 30. Tô mudando? Não. Não toma dano aqui. Eu vi uma parte queimada. Ô, Trinta, eu vou coletar o coisa, viu? Isso. Coletar o quê? Vou coletar o veneno ali. Paralisante. Tá. Você tira. O ampolo. Eu vou tirar, aí eu vou, provavelmente, como é visível, faz tá. Faz um teste pra mim de constituição de novo. Mesma coisa. Difícil, né? Difícil. Passou. 10. Agora passou. Cara, você sente aquilo. Não é crítico. Você sente aquilo incomodar, sabe? Você dá um... marcar, né? Sabe? Os valores. É, quando você vai... É tipo uma... É tipo quando você toma tipo uma anestesia geral pra dormir. Só que aquilo... É mais forte que aquilo, você sente a dor ali. É, eu tenho noção de que aquilo lá é provavelmente veneno. Sim, óbvio. Vou coletar pra mim num pulinho lá, num negocinho, tranquilinho. Aí tem agora essa arma. E vou pegar a arma pra mim. Tá. Isso. Vocês pegam esse negócio... Cara, o que você pega é uma... É isso que eu tô tentando falar, que eu esqueci o nome. Eu não sei o que você tá falando, Tristan. Literalmente eu não consigo visualizar. Imagina arma. Uma azagaia dupla. Que é... Mano, já sei. A espada do Illidan. A espada do Illidan é assim. Isso. Não. Ela é tipo uma... O Illidan tem o Warblade. Ela é um... Warblade. Ela é um isso. Ela é como se fosse um agora, C, na verdade. Então, não, é. A que joga... Do Dota, que jogava uma estrela, como se fosse... Ah, então, é... A Miranda? Não, a Miranda, que jogava chakra. Aquele... O Chakra. Chakra, isso aí que chama. Ah, tá. Só que não inteiro, não assim, X, só uma parte do chakra, né? É, uma, duas azagai. Imagina duas azagai presas pelo cabo. É duas coisas. É uma... Ah, eu sei o que é. É o que a Naga joga. É. Isso. Sim. Ok? A Naga do isso, Dota. Isso, a Naga. É isso. Que é aquele, tem um negócio, tem um negócio assim, ó. Mostra aí. Ela é assim, ó. O negócio é assim, ó. A Naga é milinha. É. A gente tem 10 minutos, né? Sim, sim. É, o Gordinho, eu já vou sair. Não, você não tem 10 minutos pra terminar as 10? Não, não tem. Não consegue nem pra falar qual que vai ser a aproximação? A minha? Não sei como é. Eu vocês vão procurar outro sigilo? Eu vou coletar, os que vocês quiserem fazer, eu tô junto. Eu vou coletar, pegar o coiso pra mim. Qual é a perícia que eu uso pra atacar com essa puxuranha aí? Qual puxuranha? Esse, isso aí. Arremesso. Arremesso. Caralho, tem só 20 essa porra. É... Eu vou... A minha ideia... Você não tem arremesso? Ele tem arremessar. Não, eu tenho 20 em arremesso. Ah, é, que é o básico. A minha ideia é o seguinte, 30. Se eles não forem fazer... Se eles forem parar... Você mais umas duas dessas juntas. Se eles forem parar pra fazer alguma coisa, a minha ideia é treinar esse arremesso numa árvore ali, rapidamente. Pra mim ter uma noção básica de arremessar. Você quer ficar, o cara quer ficar gastando perícia pra upar. A gente quer upar. Tá pensando o quê, 30? Não, é só pra testar, pra ver se eu pego uma noção básica. Cara, faz um teste aí. Teste o quê? Teste de arremesso. De arremessar. Vintinho aí. Puta, vintinho? Vai, vintinho. É o que você quer. Vai dar vintinho. Vai que já passa aí. Agora já é a hora de passar. Não, 96. Você tá brincando um pouco ali do arremesso? Vocês vão estourar o próximo? Você não, quem faz primeiro vocês? Socorro do menino, né? Não, ele tá bem. Ele não tomou dano. Claro que ele tomou. Tomei 4. Mais, Rodrigo. É, o primeiro. Bom trampo. Eu perguntei pra ele, ele falou que não tinha tomado dano, é mole? Agora ele tomou. Faz o primeiro socorro aqui, Lohan. Eu? Não, o Nate pode fazer o primeiro socorro. É que ele é maior. Ele é medicina, né? Eu tenho. Não, eu tenho primeiro socorro também. 50 o meu. 50, é 10 a mais que o meu. Então vai. Não, 20 a mais que o meu. Ah, então é bom, parece necessário. É bom. Cadê os dados que eu joguei? Deve ser. Você é meio toqueira. Não. Eu retiro o que eu disse, você é completamente toqueira. Beleza. Vocês veem que ele está tentando ali mexer e tal. Esse não deu pra curar. Eu vou aproveitar o vou ter que sair antes, mas. Eu vou com você também. Ó, vou pressupor que vocês. Então vou dar um acelero pra gente terminar aqui pro gatilho da próxima. Vocês estouraram a terceira. No que vocês estouram a terceira, sai mais um pouco do templo do chão e aparece uma porta ali nesse templo. A gente não precisa. Não dá pra entrar. É, vocês não conseguem identificar a porta do templo. Só aparece isso, então. Beleza. Subiu, né? O isomorfo já foi o 4, é isso? 3. E ali ele já tem como se fosse uma porta de entrada. E ele é todo um espiral, como se fosse um parafuso, mesmo com um negócio de espiral, como se fosse uma serpente. Mandando ali. E a gente termina essa sessão aí. Maravilha. A gente pode upar agora? Estão quase. Achei o ponto de sorte aqui. Não pode ser usado para jogadas de dano, teste de sanidade ou jogadas para determinar a quantidade de pontos de sanidade perdido. Tá. Então, pro restante, pode. Então, para combate, dá para gastar sim. E não pode ser usado em teste forçado. Ah, teste forçado. Se forçar o teste, foda-se. Ok. Eu vou dar para você. Então, como eu tinha deixado, então deixou mesmo que valeria. Não, mas a dúvida de te mandar tomar no cu é sempre uma boa. Entendi. Eu vou te matar na próxima. Então não é que você deixou, é você que tá é a tentando minha... já faz umas coisas. Ah, nenhuma verificação de melhoria de perícia é ganha se forem gastos pontos de sorte para alterar uma jogada. Boa. Se passar com ponto de sorte, não marca a perícia. A partir da próxima sessão... Essa parte você não precisava ter lido, né? Já vão estar trolando sim ou claro? É, você vacilou, tá ligado? Se ele tinha tanto interesse, ele poderia ter corrido atrás dessa informação. Exato, né? Pô, tá trolando, amor. E aí? É, tá jogando pra quem? Pro 30? É isso. Para, gente. Pô, vocês vão tudo falhar nos testes depois lá da perícia, não dá falha. E não vai na falhar nos testes. Na hora de upar que vocês precisam, vocês vão falhar. Não vai dar falha, você não pode gastar sorte. É. Você não pode. Acabou de falar que pode. Fora o paperista nem fudendo. Não tá escrito que não pode. É verdade, não é pra isso. Tá escrito todos que não pode. É um teste logo. Então, né? Perícia, é um teste de jogo. Você vai ter dois testes, um de cada lado aqui pra você. Ah, cadê? Ah, rapaz. Um de cada lado e um quadrão no meio. Empurra você dessa escada aí, gordo. Você vai cair lá no já o servo. Levanta o tempo de onde? Lá no Zinha Santa Cruz. Ah, longe, hein? Longe. Mas ele vai de busão. Ah, o busão passa aqui? Passa aqui. Perto da casa dele, passa. Onde que ele tá morando? Ali perto do Pedregal. Perto do Thiago Lanches. Onde tira o centralizado e tira a carta. Eu tava tentando lembrar onde que era o Pedregal. É que como eu tenho referência aí. Pedregal. Mas eu faço Pedregal. Assim, é uma referência mais fácil. Eu não tenho isqueiro fácil. Jeff, a ficha, por favor, não sei se você quer levar. Não, eu tenho carro, isso é certo. Eu tenho aqui. Normalmente eu jogando um pouco menos, mas avançamos, tá anotando aí também? Tô anotando aqui o um resuminho. Não dá pra confiar, não. Ah, eu vou concordar com você, mas. Posso te anotar? Fazer, né? Passa o seu pix pra mim quanto deu, por favor. Deu 107 por 3. Ah, mas eu não gosto. Porque, tipo, se eu tô na casa de um fumante, aí foda-se. 35. Deixa eu abrir aqui. Pix pode ser meu telefone mesmo. Não sei nem onde vai cair isso. Você falou quanto? 35. Vai cair no seu Itaú, tá? Maravilha. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Any Order, né? Já terminou a gravação aí já?